fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Home, terceiro episódio da quarta temporada de Star Trek Enterprise. I've been told that people are calling us heroes. When it comes to my crew, you won't get any argument from me. But I think it's important that we remember the heroes who aren't with us. The 27 crewmen who didn't make it back. Without their sacrifice, I wouldn't be standing here right now. None of us would. But I'm sure I speak on behalf of my entire crew when I say, it's good to be home. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e hoje eu tô aqui com o Fernando Penterich, lá do Trek Brasilis. Fala aí, cara. E aí, Valdomiro, beleza? Tudo bem? Opa, quanto tempo, hein? Pois é, cara, e mais um Fernando aí para pro Sessão 31, né? É. Já tem o Fernando do Fernando Torelli, o Fernando Augusto. É porque tá em falta, né? Aí tem que trazer mais. Né? O pessoal tá sentindo falta de Fernando, né? Então é o seguinte, cara, por que eu te trouxe aqui, né? O principal que eu queria que você explicasse pra galera é porque faz um, sei lá, algum tempo, dias ou até semanas, não me lembro agora, que o Trek Brasilis, né, tá com uma promoção relativa a estar com a convenção da nova frota, que vai trazer o René Auberjonois, o Odo. Então, eu queria que você explicasse pra galera aí, porque é uma oportunidade bacana, né? Vamos lá. É, cara, acho que tá todo mundo já careca de saber que o René Auberjonois, o Odo, tá vindo pro Brasil agora, dia 18 de agosto, né, participar da convenção StarCon promovida pela Nova Frota. A Nova Frota fez uma parceria aí com alguns sites ou outros clubes, né, pra fornecer um desconto aí pro pessoal. Porque, assim, quem é sócio já tem o desconto de 20% em cima do preço do ingresso, que, por sinal, o preço do ingresso já é um valor de meia entrada, né? Não é nem o valor inteiro. A frota tá cobrando o valor de meia e em cima da meia tá oferecendo 20% aí para quem é sócio. Para quem não é, cara, existem alguns cupons aí que podem ser utilizados, entre eles o cupom do Trek Brasilis, que também dá esse valor de 20% aí de desconto. Bacana. Então, como é que é? A pessoa entra no... Não, na verdade, cara, a venda de ingresso está concentrada no endereço odonobrasil.com.br. Certo. Esse é o endereço oficial aí de venda de ingressos pela internet, né? Você entra lá, escolhe qual local que você quer, tem vários setores, né? Tem preços que vão de R$80 até... acho que 220, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, cara, tem que dar uma olhada lá. Mas você escolhe o seu lugar, e na hora de fechar a compra, no campo ali do cupom, você escreve Trek Brasilis em letra maiúscula, né, tudo junto, e automaticamente vai aparecer o descontinho ali de 20% na tela. Ah, legal, legal. Então é isso, né, basicamente é isso, uma oportunidade legal, né, pro pessoal. Agora só não vai quem não quer, é tipo isso. É bem isso aí, cara, e dá pra parcelar também o valor da entrada. Cara, realmente, só não vai quem não quer, cara. E é bom correr, porque os ingressos já estão, não sei não, hein, cara, daqui a pouco acaba, hein. Não, e tem mais aí, né, é dia 18 de agosto, não é isso? É isso, né? Pois é. Eu não vou dar, eu não sei que dia que vai sair esse podcast exatamente, né? Mas vamos colocar aí por alto, mais ou menos estamos a mais ou menos um mês do evento. Isso. Então, agora é a hora pra garantir, né? Seria isso. Muito, muito legal. É, então tem que aproveitar aí, porque depois vai ficar sem ver um ator de Star Trek no Brasil, que é uma coisa raríssima, né? É a quarta vez só que vê um ator de alguma série de jornada participar de um evento aqui. viu? É importante frisar que já faz, foi em 2003, são 15 anos desde a última, né? Então é muito especial. E, pô, com certeza aí a primeira vez que um ator de Deep Space Nine vem ao Brasil. Acho que então, cara, é muito, é uma ocasião especial, né? Pois é, os atores que vieram aqui foram da série clássica, né? Que o Sulu, né? O George Takei, o Walter Koenig, o Chekhov e o Leonard Nimoy. E também a Denise Crosby, né? A Tasha Yar, que também veio pro Brasil pra gravar aquele documentário Treks 2, que eu sei que você curte pra caramba, né, Valdomiro? Que é muito bom. Eu gosto mais do primeiro, que o primeiro foca mais no bizarro, né? O primeiro é mais vergonha alheia, eu gosto mais daquele lá. Bizarrice total. Mas é muito bom. E quando ela veio pra cá, acho que em 2000, ela aproveitou e participou de um evento em São Paulo também, que era promovido pelo pessoal daquela loja USS Brasil, né? Era o Trek Dia Feliz. Então são quatro atores, né? E agora o René é o quinto. E não vem só o René, vem também o Richard Arnold, que é o antigo assistente do Roddenberry, né? E Sim. foi consultor durante algumas temporadas da Nova Geração. É um cara que tá bem antenado aí com Hollywood, com o passado da série e também agora com o presente, com o Discovery. Então ele também vai dar uma palestra bem legal. É, então, bacana. Então é isso aí, vou deixar o link para isso no site, né, lá para compra do ingresso e tal, e daí tem um lance de usar o cupom do Trek Brasilis para mais esse desconto bacana, né? Então, basicamente é isso, né, Fernando, relativo ao ingresso, né? É isso aí, cupom então Trek Brasilis, tudo em caixa alta, tudo junto, no odonobrasil.com.br. Bacana. Bom, agora outra coisa que eu também trouxe você aqui para comentar é que, mais uma vez, eu tô muito contente com a revista Diário de Bordo, até porque, né, eu tô com um quadrinho meu lá sendo publicado, que é o Sessão 31 Comics. Muito legal, a cada edição então um quadrinho, né, com temática de Star Trek, muito legal isso daí, oportunidade bacana. E você, eu queria que você falasse um pouco, porque o seu papel nessa revista, qual que é? Eu sei que você tá no corpo editorial ali, mas o que exatamente? Eu sei que tem artigos que você que escreve. Então, cara, a Diário de Bordo já era uma revista bem conhecida, que fazia parte da Frota Estelar Brasil, né, que é a antecessora aí da Nova Frota. E quando resolveram voltar aí aos trabalhos do fã-clube, agora como Nova Frota, né? Uma das ideias do pessoal lá, do pessoal lá que tá tocando o clube, né? Que no caso é o Luiz Navarro, o Roosevelt, o Fernando Augusto, Salvador, o Edson Santos, o Marcos Klein, né? E também o Paulo Gustavo, ali são sete pessoas que tocam o clube. A ideia que eles vieram foi fazer uma revista impressa, né, cara? Que é algo que é uma raridade hoje em dia, né? As revistas impressas, principalmente de ficção científica no Brasil, não existem, né, cara? Não, acabou, né? A gente... eu sempre lembro lá, né, da Sci-Fi News, que durou até bastante tempo, mas a gente tá numa outra época, né? Hoje em dia é diferente isso daí. Realmente, a Diário de Bordo acaba sendo uma coisa meio única, né, atualmente. Pois é, cara. Ela vem aí suprir um espaço que a própria Sci-Fi News deixou, a Starlog Brasil deixou, né? E que a própria Diário de Bordo deixou, né? Porque ela ficou sem ser publicada desde 2002, né, cara? Agora voltou com uma nova versão aí. E é o seguinte, o Salvador Nogueira, né? Conhecido aí, é o criador do Trek Brasilis, jornalista super conhecido na área de ciência, ele é o editor da revista. E ele me convidou, né, como eu já trabalho com ele no Trek Brasilis há quase 18 anos aí, me convidou para também ajudar na edição. Então eu tô como editor assistente lá. Ah, legal. E também eu tenho a oportunidade de... Pô, cara, pra mim é um puta sonho escrever pra Diário de Bordo, né? Que quando eu era moleque e recebia as revistas aí da Frota, nos anos 90, era praticamente a única fonte de informação sobre Jornada nas Estrelas que a gente tinha. Então, puta, eu esperava ansioso a revista. E agora, podendo fazer essa nova versão da Diário de Bordo, eu tô muito feliz, cara. Então, além de ajudar o Salvador na edição, assim como o próprio Salvador também, eu escrevo alguns textos e tal... E faço contato também com outras pessoas, tipo você, né, que a gente convidou para levar suas ilustrações lá e depois virou uma página de história em quadrinhos e tal. Então tá bem legal, cara, poder tocar essa revista aí junto com o pessoal. Não, legal, cara. Eu até quero aproveitar para agradecer de novo, né? Eu falei sobre isso porque, assim, no último Sessão 31, que eu trouxe aí o Fernando Augusto, né, que é da Nova Frota também, falei, né, a gente comentou da revista e tal, mas eu queria agradecer novamente, né, a você e ao Salvador. Pra mim é ótimo essa oportunidade, cara. Quadrinhos, que é uma coisa que eu amo fazer e tal. Temática de Star Trek, muito bacana, né? Então eu quero mesmo que as pessoas tenham acesso, obviamente. E vamos reiterar essa parte de como que faz pra ter acesso, né? Você que tá ali no corpo editorial, conhece bem como é que pode explicar bem como é que faz pra galera ter acesso a essa revista. Vamos lá. Então, cara, para você receber a diária de bordo, você tem que ser sócio da frota, né? Essa revista, essa publicação é exclusiva para o sócio da Nova Frota. Para você ficar sócio, entra lá na página oficial da Nova Frota, que é novafrotabr.com, novafrotabr.com. Aí você vai lá no cadastro, se associa, né? E você vai acabar pagando a mensalidade de R$30 mensais, descontado no cartão de crédito e tal. E aí você tem direito a receber a revista, que é bimestral, e também tudo que a Nova Frota for criando daqui pra frente, né? Além dos descontos nos eventos e convites para eventos exclusivos e tal. Tem bastante coisa que a Nova Frota vai promover aí, já tá promovendo e vai promover ainda mais. Então, só sendo sócio do clube para ter direito à revista. É, assim, tem as várias vantagens e ainda tem a revista, né? Que é uma coisa bem única, bem especial. É bem legal mesmo. Pois é. Como eu te disse, né, cara, é uma revista única no Brasil, porque realmente você não encontra, cara, por aí uma publicação que é especializada em ficção científica, né, com uma certa ênfase em Star Trek, né, cara, não vamos negar, né, e também fala de fantasia, né, inclusive, Valdomiro, depois, se você quiser, eu tenho em primeira mão aqui o conteúdo da próxima edição da Diário de Bordo. Ah, hein? Cara, é mesmo, já ia esquecer de comentar isso, que a gente falou em off, quer dizer, você já tá preparando, né, vocês aí, já estão preparando a próxima, que vai ser a de número 3, meu, então vale a pena falar um pouco sobre isso, vamos lá. É isso aí, é a número 3, mas na verdade é a quarta edição, porque a gente fez a número 0, né, cara, na época do crowdfunding lá da Nova Frota, que foi exclusivo pro pessoal que doou, né, acabou se tornando uma edição de colecionador, mas essa aqui é a número 3. Já tá sendo diagramada, já recebemos 90% do material, inclusive, né, o novo quadrinho da sessão 31, né, Valdomiro? Que a gente não pode revelar ainda pra não dar spoiler, né, cara? Exatamente, já tá aí, ó, né? Lutei pra cumprir o prazo, mas vai conseguir aí mandar a tempo. Pô, já que aí você entregou a tempo. Mas legal, cara, você já mandou, já tá lá com o diagramador e vai ficar bem bonita, que nem a outra que saiu na edição 2 também, ficou muito boa, a impressão ficou muito legal. É, cara, a outra realmente... coisa também que eu queria dar ênfase, né, a qualidade do papel, né, a qualidade do miolo, né, é tipo, permite, né, uma impressão... sabe, que é bem vistosa, as cores ficam muito bonitas, eu tô curtindo muito ver esse material, não, lógico, eu tô, né, pensando mais nesse lance do meu quadrinho, que é o tipo de coisa que eu mesmo que faço a cor e tal, então é bacana ver o resultado ali impresso, é até melhor do que eu imaginava nesse sentido, então, mas assim, é uma revista totalmente colorida, então tudo fica muito bacana nesse material, né, é um papel de qualidade mesmo, então vale é a pena. Pra quem é ilustrador, né, cara, como é o seu caso, você sabe que não tem coisa melhor do que ver o seu material impresso, né, cara? É, cara. Nada substitui o papel nessas horas. Nada, cara. Pois é. Então... mas a impressão tá muito boa. A gente achou uma gráfica bem legal aí e realmente ela tem feito todas as edições estão numa qualidade excelente mesmo, né? Fascinating. Tá, mas vamos lá. E conteúdo? Vamos lá. Além do Sessão 31 Comics, né? O que mais temos? Bom, cara, a Diário de Bordo, cara, é uma revista que procura estar atualizado o que tá acontecendo também, né? Não é aquelas matérias frias, né, cara? Então, pô, a gente perdeu o escritor Harlan Ellison aí no mês passado e vamos soltar uma matéria legal aí contando a biografia dele, cara. Já tá pronta já. Mas só queria perguntar uma coisa aí. Vocês estavam com tudo prontinho lá, aí morre o Harlan Ellison bem na hora errada, né? Tipo, o cara tinha a vida inteira pra morrer, morre no meio da... Tiveram que, o quê? Tipo, encontrar um espaço ali, provavelmente, né? Na verdade, duas matérias que estavam prontinhas caíram, cara. Ah, olha aí, ó. Né? Isso aí é que teve que ficar pra trás, né? Mas é que aquele negócio, né, cara? É uma revista que tem puxa uma sardinha pro lado de Star Trek, digamos assim, né? Star Trek ali acaba sendo algo que é obrigatório na revista, né? Como que você não vai falar de Harlan Ellison quando ele morre? Realmente não há como, mas é isso, né? Pois é. É, tava duas matérias prontinhas aí, foram derrubadas pra entrar aí a biografia do Harlan, mas valeu a pena. Quem escreveu foi o Ivo lá da Nova Frota, que é especialista em ficção científica, literária, tudo. Foi uma matéria bem completa, cara. E esse aí é só uma das, né? Que compõe a revista. A gente vai ter também uma matéria especial sobre Game of Thrones, né? Porque a revista fala também de fantasia, né? E uma matéria de várias páginas aí falando sobre as novidades de Game of Thrones e tal. Essa eu ainda não cheguei a ler, mas eu sei que tá legal porque o autor é um cara, é o Reinaldo, é um jornalista especializado aí nessa área, então Essa é a certeza que ficou excelente, cara. Vamos falar também, cara. Você que é fã das antigas, Aldomiro, deve lembrar do fanzine Tracker Report, né, cara? Ah, sim, né? Mas eu tenho a impressão que a galera mais nova aí não faz nem ideia do que se trata, né? Um fanzine impresso, né? Agora você tá desenterrando aí. Ah, porque uma vez eu tava conversando com você, você virou meio que o assessor para assuntos nostálgicos, né? Da nova frota, da Diário de Bordo ali, né? É você que desenterra essas paradas. Não é isso não, cara. É bem isso. Já fizemos matéria da primeira convenção no AMB 95, da convenção do Sulo, e agora essa do fanzine Tracker Report aí, que foi, junto com a Diário de Bordo, era a fonte de informação nos anos 90, né? Sim, uma revista, é um fanzine feito por fãs, que era vendido nas convenções da Frota Estelar e também, cara, nas bancas de jornal, até na Paulista se encontrava. Era distribuição, assim, manual mesmo, o pessoal pegava, botava no carro, quem fazia, ia lá, deixava na banca. Então foi bem, é um fanzine bem divulgado aí, bem conhecido nos anos 90, cara. Sim, e tem sim. Uma matéria falando sobre ele, né, para as novas gerações aí ficarem sabendo do que se tratou, né? É, as novas gerações já vão estar chocadas em estar pegando uma revista impressa em papel, imagina, cara. É um choque atrás do outro, a Diário de Bordo nova. Como você deve saber, cara, agora no dia 20 de julho vai ter o painel de Star Trek, principalmente de Discovery, né, na San Diego Comic Con. Ah, sim, é verdade. E é verdade. A gente não mandou nenhum enviado especial lá, não, mas nós estamos esperando chegar as notícias aí, porque tem muita novidade em Discovery, né, e também esse novo projeto aí de 5 anos para a jornada que foi anunciado, com supostas novas séries, animações e tudo mais, né? Tocado pelo Alex Kurtzman. Então, nós estamos esperando só para ver o que vai ser falado lá para já fazer uma matéria... Peraí, vocês estão tipo com um slot ali, um espaço, já para tentar lançar alguma coisa sobre isso? É isso, cara? É assim, cara, o negócio é dia 20. No dia 21 a matéria tá pronta e a revista vai para gráfica. Por acaso o Salvador faz aquele esquema de jornalista que já tem tipo a notícia da morte do Silvio Santos pronta, já tem tipo alguma coisa meio pronta já, de chute, vai ter a minissérie do Khan, já tá escrito a matéria disso. Será? Que rola? Alguma coisa a gente sabe, né, cara? Sim, foi divulgado e tal, mas é esperado que pelo menos as cenas do segundo ano de Discovery, né? Tem um painel, parece que vai estar o Anson Mouth, que fez o Capitão Pike também. Então, novidades devem surgir ali, talvez um teaserzinho, um trailer. Tem coisa que a gente já sabe, como todo mundo, né? Porque é uma informação pública, mas lá vai ser revelado alguma coisa. A gente espera, pelo menos, né, que seja revelado alguma coisa. Eu só não falei da matéria de capa, né? Matéria de capa vai ser Stephen Hawking, cara. Certo. Cientista aí que morreu no começo aí do ano, né? Alguns meses aí. Cara super importante pra ciência, também importante pra jornada, né? Já participou de episódio da nova geração e tal. E o Salvador já produziu uma matéria aí de acho que 8 páginas, cara, contando tudo da vida do Stephen Hawking e também dos estudos dele sobre buraco negro e tal. Então é uma matéria bem completa, bem legal. Essa já tá pronta, já tá sendo diagramada também, e é a capa da revista. Certo, certo. Bacana, cara. Legal. Então é isso, né? O que a galera pode esperar pra nova edição, mas enfim, a pessoa tem que entrar pra nova frota e vai estar recebendo bimestralmente a Diário de Bordo, né, cara? Muito, muito legal. Diário de Bordo retornando com tudo aí. Valdomiro, você sabe que antes do evento da StarCon, a convenção do René, né, com o Odo no Brasil e tal, a Nova Frota vai promover 2 eventos nas semanas anteriores. Tô com eles aqui, cara. Pode passar, não? Não pode, fica à vontade. Eu só queria saber, ô Fernando, é o Odo mesmo, né? Não é que nessas convenções que tem aí que nego bota a fantasia de Odo e diz que o Odo veio, não. É o René Bojanoá, né? Isso que tem que deixar bem claro aí, né? Embora o Odo é um transmorfo, né, cara? Então ele vai se vai imitar o René e vai aparecer. Não, tô zoando, cara. Pô, é o ator, cara. Então é o ator, deixar tá bem fechado, claro aí, né? Você tem que deixar tá claríssimo tudo... aí, pra não haver confusão. É o original, cara. Ele vai trazer até RG pra mostrar, pra provar que é ele, cara. Pra ninguém ter dúvida aí, que comprou gato por lebre. Porque se for só o Odo, ele anda aparecendo, assombrando algumas convenções por aí. Tem que ficar esperto aí, galera, né? Então é o ator. Cara, assombrando é a palavra correta. Por umas fotos que eu vi aí que me gelou a espinha, cara. Ah, tem. Coisa de louco aqui. É isso aí. Mas tá ok, então é isso aí, continuando aí. Desculpa te interromper, eu vou falar merda, né? Vai falar... Tem que deixar claro, né? Tá colocando uns outros fakes por aí, né, cara? É, tem que tomar cuidado aí, galera. Não vamos, né, comprar gato por lebre aí, né? Então, René, o beijo no ar vindo aí. Mas vai lá, os eventos que vai rolar antes aí. Como é que é? Cara, no sábado, dia 4 de agosto, Tem o evento Além da Telinha, promovido pela Nova Frota, lá no MIS, né, o Museu de Imagem e do Som aqui de São Paulo. E é um evento todo especial de Star Trek, cara, porque vai passar a saga do Khan, né? Então a saga do Khan não é muito comprida, são dois segmentos aí. Tem o episódio Space Seed, do primeiro ano da série clássica, e é o filme Ira de Khan. Agora, o interessante, cara, é que pela primeira vez, muitos, inclusive eu, cara, vão poder ver o filme Ira de Khan em tela grande, né? E a versão que vai ser exibida é essa nova aí, que saiu agora faz o quê? Um ano e meio nos Estados Unidos, em Blu-ray. Ah, sim. Totalmente remasterizada, com a imagem bem legal, som bem legal. Esse evento é gratuito, né? Só tem que chegar um pouquinho antes do horário lá pra pegar a senha. Eu não vou me alongar muito aqui, cara. O pessoal pode entrar no Trek Brasil, eles têm tudo lá, matéria completa, tal, como chegar, endereço. Cara, e dia 11, um outro sábado, o sábado seguinte, dia 11 de agosto, vai ter o Esquenta StarCon numa hamburgueria na região da Paulista ali. Também no. Você pode entrar nesse caso no Facebook da Nova Frota. Você encontra lá o endereço e tal. Vai ser um evento legal pro pessoal poder comer, beber, conversar e se preparar aí pro dia 18, né? Que é a convenção tão esperada aí com o René certo. E o Odo. Então é o seguinte, ó, você me passa os links para eu colocar, vai estar no post desse podcast, quem estiver ouvindo aí vai estar no post do podcast no site do Sessão 31. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, esquece, você já perdeu, né? Mas caso contrário, né? Caso contrário é isso aí, certo? Vai estar no post do podcast aqui no site. Tranquilão, é isso aí. Tá. E agora, Fernando, eu acho que chega de propaganda e jabá e essa coisa toda. Quero... Você não tem mais nada pra gente divulgar, não, cara? Acabou, chega. Já? Chega de divulgação. É muita divulgação. Uns 30 minutos de jabá, né, cara? Deve ter nego que já parou de ouvir. Chega, não aguenta mais. Mas, pra quem tá aí até agora, eu quero... Porque é o seguinte, o podcast hoje aqui é um Sessão 31 de análise de episódios. O episódio que a gente vai falar hoje aqui é que vai estar... Você não vai estar, né? Você só veio pra esse começo aqui. A conversa é com o Ricardo e a Roberta. E aí, obviamente, pelo fato de você estar aqui, quero saber sua opinião, de maneira geral, né, sobre o episódio que a gente vai discutir, que é o Home... O episódio Home de Enterprise, cara. Vamos lá, quero saber o que você acha, de maneira geral, sua opinião sobre Home, cara. Cara, o Home é o terceiro do quarto ano, né? Ele se passa depois da resolução ali da Guerra Zindi, né? E também da Guerra Temporal, né? Nem Guerra Fria mais, né? Virou Guerra Temporal nos outros episódios, nos dois episódios, né? Ali estoura a guerra, apesar que quando há a resolução, ela nunca aconteceu. Mas como é que ao mesmo tempo... É aquele paradoxo, né? Aquela coisa do... Mas enfim, é aquele lance de eles se livrarem de tudo e um recomeço, né? Mais um recomeço, como se a terceira temporada já não tivesse sido um recomeço, né? Então, é isso aí. É o terceiro episódio piloto da série, né? Teve o Broken Bow, depois teve o The Expanse e agora o Home, né? O Home, cara, é um episódio de transição, né, cara? Ele apresenta ali uns elementos que vão ser desenvolvidos durante a temporada. Mas eu acho que ele foi bem executado, viu, cara? Eu gosto do episódio. Não é meu preferido do quarto ano, tá bem longe disso. Mas eu acho que foi um episódio bem executado, né? Porque ele veio a se propor, cumpriu, cara. Ele me lembra muito, Valdomiro, o Family da nova geração. Eu comentei isso na conversa com a Roberta e com o Ricardo, né? Que é a primeira coisa que vem à mente, né, cara? Depois de um evento traumático, né? A nave tá no bagaço, tem que ser reformada, então só... você tem um tempo livre aí pra fazer suas merdas. Só senti falta de uma cena do Archer brigando com a Capitã Hernandes na lama, hein? Ia ser uma puta cena essa. Olha, aí seria, né? Já não seria bem Family, né? Já seria uma outra coisa. Esse episódio aí, cara. Não, cara, é assim, é aquele episódio que você não. Eu acho que não é um episódio que você acorda e fala, puta, que vontade de ver Home hoje. Você tá vendo a temporada, cara, ele é uma passagem obrigatória pra você continuar na história. É um episódio. Se for ver, cara, ele não tem aquele atrativo, assim, mas pra trama, pra história, ele é importante, sim. E como eu disse, ele é bem executado, né? Não é episódio ruim. Não, de forma nenhuma. É um episódiozinho legal, sim. Bom, então, pra quem, né, tá aí até agora, tem mais 2 horas e meia, mais ou menos, de conversa sobre Home, né? E é isso, a gente vai esmiuçar o episódio inteiro. Fernando, é isso aí, tá? Basicamente era pra isso que eu te chamei aqui. Bacana, legal voltar, né? A gente trocar uma ideia aqui no podcast. E, bom, então vou me despedir de você, aí você aproveita e dê os seus recados, né? Mais recados, como se já não tivesse tido antes, né? Mas aí acho que você pode focar mais no Trek Brasilis mesmo, né? Porque até então você era o lance mais nova frota, diário de bordo, cara, fica à vontade, enfim. Bom, cara, eu não tenho mais nada pra dizer, né? A não ser falar pro pessoal acessar o Trek Brasilis, né? Que acho que todo mundo já conhece, site de notícias de jornal. Eu já ouvi falar já. Trek o quê mesmo? Como é que é o negócio? Trekbrasilis.org, não tem erro. Ô, cara, quase 20 anos já, né? 99, né, cara? Quase 20. 20 anos. Eu tô no Trek Brasilis desde 2000. Na verdade, eu fui a segunda pessoa que entrou, né? O primeiro foi o Salvador, que criou. Sim. Em 99. Aliás... E no fim de 2000 que eu conheci o Salvador e entrei pro site. Talvez tenha ouvinte que não sabe, não ouviu, a gente fez um podcast, né? Eu fiz um podcast que era uma entrevista com você. Você falou sobre toda... A gente foi conversando sobre a história do Trek Brasilis, a sua história como fã e tal. Eu vou deixar também no post desse podcast o link para esse, né, para esse podcast, que era um intercom sobre o Trek Brasilis, aí você falando, tá? Galera, quem não ouviu ainda, poder conhecer. E quem já ouviu, quiser ouvir de novo, né? É isso aí. Mas é isso, Fernando. Então vamos lá. Recadinhos. Não, além de tudo isso aí, o Trek Brasilis, desde o ano passado, tem um programa ao vivo no YouTube, às terças-feiras. O horário agora é às 9h30 da noite, toda terça. Entra lá no youtube.com/trekbrasilis. Quando tem episódio novo de Discovery... Opa! A gente... aí ia ser do caralho. O novo Enterprise tá difícil. Os de Discovery não me animo, não. Mas se tivesse de Enterprise, aí... quando tem coisa nova de Discovery, vai saber quando vai ter agora, né? O programa é dedicado para análise do episódio e tal. E também a gente comenta as notícias da semana. Agora que a gente tá nesse ato que vai saber quando vai acabar, toda semana tem um assunto aí, um tema que a gente aborda. O próximo vai ser sobre episódios cômicos de Jornada nas Estrelas. A gente vai falar, sempre tem umas quatro pessoas do site comentando e tal, alguns convidados às vezes. E também sobre as notícias, né? A gente fala uns 15 minutos sobre as novidades de Jornada da semana anterior. Sem spoilers para convidados aí por enquanto, né? Sem spoilers. Não, sem spoilers. Cara. Não, beleza. Não, eu vou falar. No programa anterior aí, a Roberta aqui do Sessão 31 participou pela primeira vez, foi muito legal, cara. Ah, então. Aí. Ela foi convidada e participou e... A gente já convidou você também, Valdomiro, mas não deu aí pra você participar, que você tinha que calhar, né? Era pra ser no do Infinity War, né, lá da Marvel, do MCU lá, do Infinity War. Puta, esse daí... Isso. Acabou não dando, cara. É, porque às vezes, quando tem algum assunto muito interessante aí pro pessoal nerd, né, não, que não é de jornada, a gente acaba fazendo um programa que sai de Star Trek, né? Então a gente já falou sobre Star Wars, já falou sobre Marvel, né, no cinema, já falou sobre Perdidos no Espaço, e você foi convidada pra esse aí da Marvel, que eu sei que você... É um puta fã de quadrinhos, né? Sabe bastante coisa. Só que você tinha que trabalhar, não deu pra participar. Foi. Pena. E só lembrando, então, voltando pro papo de Diário de Bordo, a última Diário de Bordo, a capa, né? A matéria de capa era de Perdidos no Espaço, né? Então, só pra relembrar aí, pra quem estiver ouvindo, né? E é nessa justamente que estreia meu quadrinho, né? Então, eu lembrei agora, né? Trazendo de novo o lance da Diário de Bordo. Tem material seu em todas as Diárias de Bordo, né? Todas, Você estreou com aquela ilustração da arte do fã, né? Sim, sim. E como você é nosso amigo aí, conhecido de longa data, falou, pô, vamos arrumar algum espaço pro Valdomiro na revista, né? Aí veio aquela ilustração do Lorca que você fez também. Sim, sim. Que... O número 1, né? É número 1, aí a 2 agora é essa de Perdidos no Espaço estreando com Sessão 31 Comics. E a 3 agora em começo de agosto, né? Que sai. Né? É isso? A revista vai pra gráfica lá pelo dia 21, não sei se vai esperar o painel de Discovery na San Diego Comic Con. Eu acho que uma semaninha aí pra ela ser impressa e chegar pra ser distribuída, e ela vai pelo correio pros sócios, né? O pessoal lá da Nova Frota que distribui. Eu espero que até o começo de agosto já esteja nas mãos dos sócios. Certo, bacana, cara. Bom, então é isso. Fernando, então muito obrigado mesmo, tá? Então, cara, um grande abraço e... Ah, peraí, eu nem te perguntei, mas acabou os recados? Acho que sim, né? Deixa eu ver... cara, eu vendei num Fiat. Fiat também, mas esse aí deixa pra... Deixa pra lá, né? Ai, caramba. Mas é isso. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Eu só quero deixar o meu recado aqui então também, né? Que é Pessoal, em primeiro lugar eu quero falar sobre o padrinho do Sessão 31, que é o crowdfunding, né? Vocês podem ser apoiadores oficiais aqui do site, né? Vocês que são ouvintes do podcast, curtem o trabalho, podem ir lá, tem várias recompensas, né? Dependendo da categoria de apoiador que você pode virar. Então é isso, vou deixar o link no site. Muito obrigado a todo mundo que já apoia. E eu quero deixar também um recado para que vão lá atrás do Sessão 31 nas redes sociais. Tem no Facebook, o grupo, a página, vão lá. O Twitter é o @secal31, sigam-nos. Tem também no Google Mais, Instagram, e tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram, tá? Isso do Telegram vai estar no post do podcast no site, vai ter o link direto para lá. É isso aí, galera. Bom, vou iniciar então o papo com a Roberta e com o Ricardo analisando o episódio. Vamos lá! Olá, pessoal! Quem está aqui comigo é a Roberta Maná. Alô! E também o Ricardo. Fala aí, cara. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Bacana, muito legal. Então é o seguinte, ó, vamos direto ao assunto, né? Roberta, vamos lá. Você pode ler pra gente a sinopse do episódio de hoje? Sim, faço sim. Então, vamos lá. Engage. It's been a long, long... A Enterprise está finalmente de volta à Terra depois da crise Zindi, e a tripulação está aproveitando seu tempo livre. O Capitão Archer acaba encontrando uma velha amiga que foi designada como capitã da USS Columbia, a segunda nave estelar de dobra 5 da frota. T'Pol convida Tucker, que não tem mais para onde ir, para uma viagem a Vulcano. Ao chegarem lá, Trip conhece a mãe de T'Pol, e as duas têm problemas para se entender. Para complicar as coisas, Kos, o noivo prometido de T'Pol, aparece. Ele ainda quer casar com ela, apesar das tentativas de T'Pol de rejeitá-lo. Enquanto isso, na Terra, Phlox descobre que as opiniões de uma parcela dos terráqueos sobre alienígenas mudaram após o ataque Zindi, pois o doutor é hostilizado no bar, na presença de Reed e Mayweather. Archer tem que prestar contas oficialmente sobre suas atitudes na expansão délfica, e também lidar com uma crise de consciência e dúvidas diversas sobre seu papel e o da própria Frota Estelar. O capitão parte para uma escalada de montanha e sua amiga capitã o surpreende, aparecendo para acompanhá-lo. Em Vulcano, Trip tenta lidar com seus sentimentos em relação a T'Pol, enquanto ela decide se deve casar com Kos, como manda a rígida tradição de seu povo. Legal, Roberta. Bom, é isso aí, tá? Já vamos partir então para a análise do episódio. Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Por nada. Vamos lá então, pessoal, vamos partir para uma análise de Home. É isso aí, eu vou começar perguntando pra vocês, como sempre, opiniões de maneira geral. Vou começar com você, Roberta. Vamos lá, o que você acha desse episódio? Eu gostei bastante, sabe? Eu acho que já tinha gostado a primeira vez, assim, porque na verdade uma das coisas que a gente sempre comenta aqui no podcast, que eu sempre fico meio não brabo, mas enfim, né? É uma característica da série, de Enterprise, mas é uma coisa que me chama atenção e que difere muito das outras séries às quais eu estava acostumada antes de partir para Enterprise, tipo, TNG, é que o Archer, ele tem atitudes que não são esperadas de um capitão da Frota Estelar, né? E nesse episódio, a gente percebe que as coisas não são tão leves, que ele tem que dar explicação, sabe? Tem consequências para as coisas, embora mais tarde a gente já falasse, mas as explicações que são exigidas dele são toscas, né? Os vulcanos malas. Mas enfim, ainda assim a gente vê que tem consequências, e principalmente o que mais me deixa aliviada, digamos assim, são as consequências dele tendo que lidar com a sua situação, sabe? Então eu gosto bastante desse episódio. Ah, legal. Mais alguma coisa que você quer acrescentar agora ou depois pra não, deixar não, pra conversar? A gente fala depois. Tá, bacana. Bom, quem tá retornando aí é o Ricardo. Ricardo, diz aí, cara, o que você acha desse episódio de forma geral? Cara, eu gosto bastante desse episódio, principalmente porque ele é o início, ele vai apresentar Vulcano de uma forma nova, né? mais tarde nós vamos ter o arco Vulcano, né, que vai ser bem, que é bem interessante. Mostra que a humanidade evoluiu dessa época para a época da série clássica, né, esquecendo o Discovery, né. Eu acho bem interessante, eu gosto desse episódio, a reflexão do Archer que ele tem, das atitudes, tudo, muito bom. Ah, legal. Bom, eu assim, cara, eu gosto muito, muito desse episódio. Esse é um episódio que pra mim é muito querido. É, até hoje eu lembro a primeira vez que eu vi, assim, a sensação, até porque eu nem sabia da existência, sabe, dele, não tinha spoiler, nada, né? Então eu me surpreendi muito porque eu achei que a série tinha desviado demais na terceira temporada, apesar que no final, né, a humanidade, né, o Archer representando a humanidade, acaba que eles fazem de tudo para não entrar em guerra com os Indy, e aí tem aquela virada no qual a gente vê aquele lance da Frota Estelar, né, que a gente conhece e tal. Mas a terceira temporada ela desvia muito mesmo, quando a gente tem episódios no qual o Archer faz coisas muito duvidosas, né? Então eu achei, assim, surpreendente quando eu vi a primeira vez, e toda vez que eu vejo parece que até melhora, sabe? Eu gosto muito de ver o Capitão tendo esses conflitos, ele tá se sentindo culpado, quando a Capitã Hernandes fala com ele, eu acho legal como que humaniza o personagem pra caramba, sabe? Eu gosto muito disso, a consciência dele pesando, né? Ele não se sente merecedor das coisas. Quando ela fala das escolas nomeadas, né, tendo o nome dele ali, sabe? Lembra aquela coisa meio do Zefram Cochrane, né? Que nem ela cita, né? As escolas. Então acho legal ele tá se sentindo não confortável com isso. E a maneira como ele se expressa, tudo, a fragilidade, acho muito legal. Então o que eu mais lembro é isso. A gente tem, essa história, ela tem, assim, história A, B e C, vamos dizer, né? As três ramificações aí, que é essa do Archer com a Hernandez, a gente tem o Phlox com o Reed e o Mayweather na Terra também, aquela coisa da crescente xenofobia, né, que vai ter um desenvolvimento mais pro fim da temporada, que eu acho muito interessante, eu acho muito bem feito, bem realista, serve como uma mensagem, aquelas alegorias de Star Trek que a gente sempre vê, né, que é a tradição da franquia, eu acho que foi muito bem feito isso. E por último, dessas histórias a gente pode, vamos apontar a T'Pol com o Trip lá em Vulcano, com a T'Less, né, com a mãe dela e tal. Tudo isso eu acho muito legal, assim, sabe? E em parte de desenvolvimento de personagem, eu acho que são três coisas que esse episódio traz muito fortes pra mim. O desenvolvimento de personagens, né? Assim, junto com isso tem muito, um tratamento muito bom de canon e lore, né? Que a gente vê bastante. Esse episódio, ele tem muitíssimas curiosidades, assim, várias mesmo, né? E coisas que remetem a episódios anteriores e até coisas das séries, da franquia toda. No geral. Tem também a coisa da consciência do Archer, né, que eu falei bastante aí, que serve para remendar esse exagero que a série foi levada na Season 3, e a questão do tratamento da xenofobia, né, que aí então tem um propósito bacana nesse episódio de discussão, né, que é essa parte do Phlox, né, que a gente pode traçar com racismo e tudo mais. Então, eu acho muito legal mesmo, eu acho que esse episódio, pouca coisa nele que eu acho que eu posso reclamar. Claro, né, como é um podcast, né, a gente costuma sempre encontrar coisas. Mas tem algo que eu acho que no final eu posso apontar como algo que poderia melhorar ou que eu questiono. E uma coisa que as pessoas falam sobre ele e que eu sempre pensei também é que ele é mais ou menos assim um family de Enterprise, né? A gente tem aquele family da TNG, né, que é justamente o segundo episódio da quarta temporada, logo após os dois episódios com os Borgs, né? Então a gente tem lá o Picard também traumatizado, lembra um pouco, eu acho que tem ali um pouco de relação com o Archer aqui, por mais que o Picard é uma situação completamente diferente e tal, não foi algo que ele fez, coisas que ele fez porque ele queria fazer, ele estava sob o comando dos Borgs, ele estava assimilado. O Archer não, ele escolheu tomar certas atitudes, e aí é diferente daquele sentimento que o Picard tem ali, mas não deixa de ser um personagem voltando para a Terra, tendo que confrontar até gente do seu passado. No caso do Archer, é a Hernandez e todo mundo que ele conhece ali da frota, sei lá, da Terra, No caso do Picard lá, era o irmão dele, né? A coisa da família, o passado. Então eu acho que tem mesmo essa relação. Eu acho que esse episódio, ele era meio que necessário, sabe? Meio... E outra, né? Depois, essa temporada, ela começa com aqueles dois Stormfronts, né? Que a gente até falou em outros podcasts sobre eles, né? Então é meio que pra botar pra trás tudo aquilo de Enterprise que não tava funcionando muito bem. E aí, eu considero que a temporada começa de verdade mesmo nesse terceiro episódio, sabe? Eu acho que muita gente deve pensar parecido. Porque é aqui que você vê o direcionamento preocupado em coisas de canon, aproximar da série clássica, por mostrar Vulcano também, sabe? É muito mais focado em drama também, com os personagens. Mas é isso, de maneira geral é isso, pessoal. Vamos partir agora então para uma análise mais aprofundada. Bom, seguinte, o episódio começa. Em primeiro lugar, só reiterando, esse episódio tem muitas curiosidades. Mesmo curiosidades visuais, sabe? Tem bastante detalhe aqui, né? Eu gosto muito desse início, sabe? Eu me lembro muito bem a diferença que foi assistir isso aqui. Porque a gente vindo daquele arco pesado todo da terceira temporada, eu sempre achei muito legal essa recepção a heróis que eles estão tendo. Essa coisa... Porque, assim, para os fãs de Star Trek, os personagens da série são os nossos heróis, né? É mais ou menos como a gente os vê, não é verdade? A gente tem essa visão dos personagens para cada uma das séries, né? Então, achei legal essa... algo literal sendo mostrado. Todo mundo recebendo os personagens dessa forma. Né? O que vocês acham disso? Eu acho esse começo, esse teaser, eu acho ótimo. E vocês? Eu acho que é exatamente o que tu comentas, assim, não, o que a gente espera. Inclusive, uma das coisas que eu acho bacanas em Voyager também, sabe? Tem aquele monte de gente, tipo, aquele monte de naves, assim. E eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais disso também, sabe? Das consequências, assim, das pessoas saudando a galera. Mas nesse a gente vê isso, assim, eu acho bem... de se esperar, assim, eu acho cheesy aquele discurso do Archer, mas enfim, acho bonitinho. Engraçado, eu não acho não, cara, eu acho que eu caio fácil nessas coisas também, né? Star Trek, os caras, os personagens, isso aí pra mim é tipo o esperado mesmo. Não sei se é porque talvez seja uma cara meio de fanfic, né? Porque o produtor dessa temporada, ele é tracker mesmo, né? Talvez ele faça bastante isso, o que os trackers querem ver, né? Mas eu não sinto esse lance meio piegas, né? Que seria o cheesy. Particularmente. Mas assim, não me incomoda, entendeu? Assim, eu acho justamente isso, assim, eu acho que beleza, era isso que não dá pra fugir muito, sabe? Eu só acho meio brega, assim. Aí quando você pensa assim, ah, mas será que é brega? Aí vem a abertura, né? It's been a life. porque é bem na. É bem agora, né? Termina o discurso, vem a abertura, né? Então. No seu caso, Roberto, deve ser foda esse começo aí, né? Mas pra mim tá tudo ok, cara. Tá tudo ok. Assim, a única coisa que eu fiquei, pra mim ficou mais claro, né? Vendo em Full HD e tal, na TV grande, o caramba, é que, assim, para a época, 2004, né? Isso aqui foi exibido lá pro final de 2004, né? Outubro, acho que é outubro de 2004. Affirmative. Pra UPN e tal, tudo mais, tá ok, né? Tal, efeitos especiais, eu quero dizer. Mas hoje em dia você vê que já fica uma cara de chroma key do caramba, né? Essa parte aqui. Né? Tá bem. Sim. Digital, chroma key, né? Foi aquela navezinha passando, assim, né? Tem uma navezinha passando que tu fica olhando assim, não. Então. Agora, tem curiosidade aqui de que eu andei pesquisando, porque eu fiquei curioso com alguns detalhes, né? Tem esse shuttle que eles chegam, né? Que fica ali parado, meio que na frente do Archer, né? Entre as pessoas no estádio todo lá e o Archer. É um shuttle que é considerado meio que um shuttle da frota. Não de nave específica, tanto é que tá escrito ali, ó, NC ou Five Star Fleet. Em outros episódios, aparece, que eu lembro, e pelo que eu pesquisei também, aparece no Regeneration, que é da segunda temporada lá, do episódio dos Borgs, né? Quando eles chegam lá naquela estação no Ártico, alguns oficiais da frota, eles vêm exatamente nesse modelo de Shuttle, né? Então ele não é da NX, né? Ele não é aquele que nem o Shuttle Pod 1, não. Ele é da frota. Enfim, que não é específico de nave. Esse é um detalhe que tem aí, que eu achei interessante. E eu realmente gosto dessa cena, sabe? Ela já dá o tom, né? De olhar para os personagens como heróis. Mas o mais legal, que talvez fosse para quebrar um pouco a expectativa e tal, é que durante o episódio, o que vai incomodar o Archer é justamente a visão que as pessoas têm dele como herói. Então, isso é muito bacana. Você, talvez, sei lá, começando a assistir o episódio, você vai achar que, né, o Archer tá à vontade com isso. Mas não, né? Então, eu acho muito interessante esse contraste que vai ter. Mas sabe que... tu até tinhas comentado pra gente assistir um outro episódio antes, né, do início, e é um episódio que é muito legal. Peraí, comenta sobre isso então, porque eu falei com você em off. Puxa, né? Tu tá me pedindo um negócio assim, ó, tu me botou na fogueira agora, qual é o nome do episódio? Não sei. Não, o nome, não quanto ao nome, é mais pra comentar sobre o episódio, o nome, só pra posicionar o pessoal aí, relembrar, é o Breaking the Ice, da primeira temporada. Isso. Então, esse episódio ele é muito legal também, assim, e eu fiquei feliz porque eu acabei assistindo dois episódios seguidos, na verdade três, porque depois de assistir esse eu acabei assistindo aquele, o começo do arco dos aumentados, que eu adoro esse arco. Ah, eu reassisti mas, recentemente também, mas enfim. Qual que é esse? Desculpa. São três episódios, o Borderland, o Cold Station 12 e o The Augments. Sim, mas, enfim. É do Dr. Sun. Mas enfim, o moral da história é que tipo, eu assisti três episódios ótimos de Enterprise, tipo, um depois do outro, assim, sabe, daí meio que dá aquela aliviada assim, nossa, essa série é boa mesmo. Mas enfim, aí o fato é que depois assistindo esse Breaking the Ice, ele tem um momento assim, ele tem todo um sentimento de exploração assim, que é muito legal no episódio. E aí uma das coisas é que as crianças mandam cartinhas, né, perguntando assim, onde é que vai o cocô da nave. Mas enfim, eu queria dizer que o Archer, ele já não fica tão, tipo assim, ele fala muito bem, ele é muito eloquente, né, dessa coisa toda, mas assim, ele não fica super confortável, tipo, vou fazer sucesso, sabe? Eu imaginaria super o Kirk fazendo sucesso, assim, na frente das câmeras, sabe? Nossa, eu vou mandar um beijinho e piscar o olho aqui pras menininhas que um dia desse elas vão crescer e vão entrar no meu radar. Agora, o Archer, ele não fica tão... Boa. Tão à vontade, sabe? Então, acho que até por isso também ele não... Mas tem mesmo outro lance. Mesmo se ele tivesse feito bosta, entendeu? Na expansão da Élfica. Mesmo que tivesse dado tudo lindo, eu acho que ele ainda assim ele ia ficar... Ah, veja bem, a minha equipe também, o resto das pessoas, porque eu, sabe? Mas só pra contextualizar, antes de comentar isso que você falou que é muito legal, é que eu pedi pra você assistir, né, comentei sobre o lance do Breaking the Ice, porque ele acaba tendo uma relação direta com esse episódio aqui, por conta da T'Pol e do Koss, né, o lance do casamento prometido, mas por conta disso. Mas eu não tinha pensado nisso, Roberta, que a questão do Archer, né, ser o humildão da parada, né, ele é o capitão humildão, né. Sim, é uma boa descrição. Só que, agora, eu não tinha pensado nisso, dessa diferença ali, o lance dele tá desconfortável, mas pelo lance humildão dele de ser. Aqui já envolve, como você falou, né, deu esse hint da culpa, né, de atitudes que ele tomou durante essa terceira temporada, principalmente, né. Então, realmente, curioso pensar que aquele Archer lá da primeira temporada nem imaginaria que ele teria passado e feito as coisas que esse Archer já fez, né? Mas o bacana é ver como que nesse episódio aqui, as coisas elas se conectam. Quando esse Archer aqui sente falta de ser aquele lá, vamos dizer assim, né? Ou que ele pode estar achando que aquele lá é um ingênuo do caramba, até porque ele comenta uma hora que o Capitão Jeffries, né, a gente vai falar sobre isso depois, tinha sugerido a ele colocar mais armas, ele falou que não sei o quê, mas aí ele fala pra Hernandez, quer saber? Ele tava certo, tinha que colocar muito mais armas mesmo, né? Tem até pouco. Então, vou fazer um encoraçado aqui, né? Essas navezinhas não. Então há essa ideia de olhar pro Archer mesmo, né? Pra ver essa progressão, como que ele era e para o que ele se tornou aqui. Ele passou e fez coisas e viu coisas, né? Aqui é esse Archer tentando, parece que, entender essas diferentes fases dele, né? É muito louco, cara. Eu acho muito legal isso nesse episódio. E a Hernandez, ela tá aí como sendo alguém para equilibrar isso, né? Aparece na hora certa ali para isso. Ela mesmo fala, né, que se ela precisa, se ele precisar de ajuda, ela tá ali para isso, para relembrá-lo. Mais ou menos isso, né? Então, acho bem bacana essa relação dos dois. Mas então, essa parte do herói, que a gente vê, essa recepção ao herói que a gente vê aqui, vai se refletir também de outras formas quando a gente vê lá o Reed e o Mayweather chegando no bar lá embaixo, e aí o Reed, ele dando autógrafo pras menininhas lá, tá. Aí o Mayweather, que é o Mayweather que fala, não é? Fala assim, ah, você tinha mesmo que vir com essa jaqueta? Achei muito louco. Só pra um aparecido, né? Assim, ó, eu sou da Enterprise. Mas... Cara, eu achei muito louco, se eu fosse o Reed, eu ia de uniforme, cara, que jaqueta, eu ia de uniforme. Cara, achei muito louco. Muito louco mesmo. Então, é a maneira que cada um leva essa coisa do herói. É, a gente vê o Archer desconfortável com isso, mas de outro lado tem lá o Reed levando uma boa. Só que é legal que ao mesmo tempo que mostra o Reed dessa forma, olha as consequências do lance Zindi, né? Ah, o racismo lá com o Phlox, né? Muito foda isso. É bem bacana essa parte, né? Abre pra muita discussão. Quando a gente chegar nessa cena, a gente comenta mais. Cara, você viu que essa nave da abertura saiu pela Eagle Moss, né? Aquele shuttle. Sabe aquele? Qual shuttle? O shuttle. O principal shuttle que aparece no final, antes de aparecer a... Parece um ônibus espacial, só que futurista mesmo. Bem quando aparece o nome da Linda Park, a Eagle Moss. Ah, eu vi. É, eles lançaram. Eu tava querendo saber de onde que era essa... Aquela nave aí, depois que você falou do nome da Linda Park, que eu me toquei. Que é bonita pra caralho. Ela acabou de ter filho, né? Ah, tem isso também, é verdade. Eu sigo ela no Instagram, apareceu grávida lá, senti um puta ciúme, me senti traído. Começando aí o primeiro ato, é legal que mostra a cidade de São Francisco, né, nesse futuro, do século 22. Eu lembro que vai mostrar de novo isso, talvez seja até a mesma cena reaproveitada lá no Affliction, quando mostra o Phlox sendo raptado. Que aparece aquele agente da Sessão 31 falando com o Reed, né, e tal. Aí eu lembro que aparecia de novo esse mesmo background aqui. A primeira cena é a cena do bar, cara. Eu acho muito foda, porque a gente vai ser introduzido a essa personagem que eu acho fantástica, que é da Capitã Hernandez. Eu adoro essa personagem. O papel dela nessa história é excelente. O mais legal é que ela volta depois, em dois episódios, né? Mas poderia ter tido mais, poderia ter mostrado muito mais. Lógico, a quarta temporada ainda fez bastante coisa, mas... Se a série tivesse começado com mais coisas assim, essa personagem ela enriqueceu bastante, né? O que vocês acham aí da introdução? Sabe o que eu acho mais legal dela? Ela tem a idade dele. Isso é bacana, né? Isso é bacana porque a gente acaba porque tendo... É raro. É verdade, isso acaba sendo raro. Eu acho que eu não tenho problemas com isso. Pra mim, tranquilo. O problema é que sempre tem... Acaba virando aquele exagero de sempre a mulher ser muito nova e o cara pode ter a idade que for, né? Mais ou menos isso que acontece. É que na verdade, tipo assim, eu não tenho problema em geral, entendeu? Tipo assim, mas é que eu acho meio absurdo, assim, porque, tipo, no cinema, na televisão, sempre é isso, assim, tipo, a mulher tem a metade da idade do cara. E nunca acontece o contrário, entendeu? Se fosse uma coisa natural, tipo, se as duas pessoas adultas se encontram, independente da idade, e fosse natural pros dois lados, eu acharia super tranquilo. Agora, tipo, não é o caso, sabe? Então, eu fico irritada, daí eu fico feliz quando eu vejo pessoas da mesma idade. Não, assim. E sabe o que é mais legal nesse lance aí, Roberto? Eu quero deixar de link no post do podcast. Eu ouvi um podcast que é com o Manny Cotto, que é o produtor da quarta temporada, né? Todo mundo ama o Manny Cotto, né? Ele falando sobre a criação da personagem, né? Ele queria uma personagem que fosse latina mesmo, porque ele é cubano, então ele queria uma mulher que fosse latina. Tanto que a capitã Erika Hernandez, né? Que é o nome dela. Apesar que nesse episódio não é dito o nome dela, né? Eu vi isso no Memory Alpha e depois assistindo eu pensei, ué, acho que realmente ninguém fala o nome dela nesse episódio. Vocês lembram disso? Eles falam o nome dela aqui? Não lembro. Não prestei atenção. Então, acho que a gente já tá tão acostumado de saber o nome que nem presta atenção nisso, né? Mas enfim. E aí eu não lembro se foi nesse podcast que eu ouvi, que inclusive é lá do Warp 5, eu já citei esse podcast aqui no Sessão 31, né? Então, o Warp 5 é um podcast do Trek FM, que é exclusivo sobre Enterprise, e lá no programa de número 100, o Manny Coto dá uma entrevista, e uma das perguntas é sobre a Hernandez. Perguntam pra ele, se tivesse tido a quinta temporada, iriam desenvolver? Ele fala que seria uma boa ideia sim e tal, né? Provavelmente sim, sei lá. Né, que ele gostou da personagem, que é muito bacana, que adiciona. E uma coisa que eu vi, eu não lembro se é nessa entrevista, eles queriam uma mulher, tipo, nos seus late 30s, tipo, perto dos 40. Só que a atriz, ela já tinha quase 50, na verdade. Né? Então, Roberto, nesse lance de idade, na verdade, ela ainda é mais velha do que já tinham planejado que ela fosse, entendeu? Então isso. E o Archer tinha quanto nessa época? Mais ou menos isso também. Ou seja, 50 também, 50. Eu acho que perto de uns 50. Entendeu? Então, ou seja, eles queriam uma mulher muito mais nova do que ele. Que bom que ela apareceu. Na verdade, então, eles têm mesmo mais ou menos a mesma idade, os atores mesmo, né? Então, ficou legal isso daí. E, particularmente, eu acho ela mó gata. Eu, cara, acho ela foda, né? Mas... ela é linda e sim, a personagem dela é muito boa e ela se impõe na cena, sabe? Acho muito legal também. Eu acho muito legal. Foi muito bem escrito e o papel dela na história é ótimo. É muito bacana você ver uma capitã, ela vai ser a da segunda nave que aparece, ela que é a capitã. E outra coisa também que eu acho foda, já fazendo uma, como se fosse um retcon, isso aqui é um retcon, né? Porque tem um episódio da série clássica que é vergonhoso, que ele é o último da série até, o último produzido e exibido, que é o Turnabout Intruder. Vocês devem se lembrar daquele episódio que o Kirk troca de corpo, aliás, uma mulher troca de corpo com o Kirk, eles trocam, né? Uhum. E aquele episódio eu até revi recentemente por conta desse lance do Home, da Erika Hernandez, porque aquele episódio ele dizia claramente, né, assim, a mulher implicava que era proibido mulheres serem capitãs, e a motivação dela de querer trocar com o Kirk de corpo seria essa também, pra ela comandar a nave. O episódio, cara, ele é um episódio horrível, em vários pontos. Lamentável. Ele é vergonhoso porque... o plot é ridículo, o desenvolvimento é ridículo. O Shatner, cara, eu sempre elogio o Shatner, eu até critico quem mete o pau na atuação dele, mas nesse episódio a atuação dele tá abismal, tá horrível. Meu, a atuação dele, você racha o bico, você ri. É muito hilário de tão ruim que é. Ele interpretando uma mulher é a coisa mais horrível que você... é vergonhoso, cara. Não, vai ver que ele fez de propósito, né? Meu, não sei, talvez, não sei qual é que é. Só sei que esse episódio, ele sempre feriu a franquia, né? Como assim? É proibido uma mulher ser capitã, século 23, o caramba e tal, né? E aqui a gente vê esse retcon de que sim, há 100 anos antes tinha a Capitã Hernandez e dane-se o Turnabout Intruder da TOS, sabe? Isso eu sempre achei foda em Home. É tipo assim, eles falam assim, foda-se o Turnabout Intruder, entendeu? É isso aqui e acabou. Aí você pode racionalizar dizendo que aquela mulher era uma louca mesmo e o motivo dela ela inventou, porque existia Capitão Mulher. Você pode inventar o que você quiser, né? Então, problema dela, problema lá da TOS, cara. Sabe? Porque boa. Eu acho muito foda terem colocado isso aqui na... serviu pra consertar isso aí também, né? Muito legal. Mas, ó, se vocês quiserem passar vergonha alheia, reassistam Turnabout Intruder, cara. Ele é perfeito pra isso. É sério. Outro dia agora, não me lembro qual foi outro episódio que eu assisti da série clássica e eu já passei vergonha suficiente por 2 meses. Não, Roberto, então, ó. Então, eu vou passar essa. Eu vou te falar, eu sou o cara que passa a mão pra caramba na série clássica e eu vou te falar, esse não dá, cara. Esse episódio é vergonha alheia total, assim, cara. Total. Ele vale. Ele é humor involuntário quase que do começo ao fim, assim. Certo? Ele é ridículo. Ele é um episódio. Não, é sério, ele é um episódio ridículo mesmo, cara. É foda. Pouca coisa, quase nada se salva ali. É lamentável. Third season, né? Third season, exato. Exatamente. Please do not address this unit in that manner. Tem algumas coisas nessa cena que eu acho interessante comentar. Principalmente, sei lá se principalmente, mas que me chamou muita atenção. Quando ele fala, o Archer pergunta, mas e os filmes, né, que foram feitos aí, sei lá, ele desconversando, ele fala sobre cinema, né? E daí ela fala, mais um épico da Terceira Guerra Mundial, levou todos os prêmios, isso eu achei muito interessante, né? Isso foi muito foda, né? Porque é tipo, é que nem a gente aqui, né? Épico de Segunda Guerra Mundial é pra ganhar Oscar. Né, cara? Muito foda. Mas o que eu achei mais legal disso daí é quando ela fala que no último ano teve um boom de crianças nascerem, né? Eu achei que isso tem uma e relação... E de casamentos, né? E de casamentos, né? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso é tipo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Teve o lance do que eles chamam de baby boom, né? Tanto é que todo mundo que nasce ali, década de 50, mais ou menos, são chamados de baby boomers, a geração dos baby boomers. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Já. Sim. Então, vocês não acham que tem uma relação com isso, apesar de que a Terceira Guerra Mundial do Star Trek, ela fica lá no século 21, né? Aqui já é, né, 100 anos depois, mais ou menos, né? Só que após a crise, né, o ataque Zindi, será que eles quiseram, tipo, fazer essa relação com o baby boom que tem na vida real aqui, depois da Segunda Guerra Mundial? Eu achei que tem tudo a ver com isso. Eu entendi também que tem essa relação com o ataque Zindi, especificamente. Tipo assim, a gente pode morrer a qualquer momento, vamos casar, vamos ter filho, vamos... Nossa, eu sou apressada. Eu acho que tem mesmo isso, né? Porque o período depois que as pessoas passou essa crise, esse medo, as esperanças são renovadas, né? As pessoas vão... Assim, eu falei assim, meu, se de repente o mundo acabar, você não ia chamar aquela menina pra sair, né? E vai nessa, né? Assim, bem lembrado. Pelo menos vou falar, ó, eu gosto de você, eu te amo, né? Assim, pode levar um não, né? Como você já fala, o não tá garantido, né? Já que a gente pode ser vaporizado por um Zindi aí a qualquer momento, por que não, né? Você vai sem arrependimentos, né? É. Ou isso, ou inventar mais rápido o holodeck, né? As duas opções, né? Provavelmente. Ah, não, mas aí é só pra criar Barclays na vida. Mas aí que tá, né? Hashtag somos todos Barclays, às vezes, né? Não sei, de repente... Ó, aí, ó, a próxima cena aí, depois dessa do bar, é para a próxima, pro próxima história que a gente vai ter, né? São três histórias, basicamente. Assim, três linhas que a gente vai seguir. Que vai ser do Trip com a T'Pol. O que vocês acham, no geral, dessa linha da história aí? Um saco. Você não gosta, Roberto? Eu acho o romance da T'Pol com o Trip um saco. Eu detesto esses dois. Ah, você não gosta, né? Casal que você não shippa. Ah, não. Mas assim, eu acho que no final das contas a resolução foi legal, sabe? Tipo, assim, do Trip... sendo uma pessoa racional, de repente racionaliza, e aí tá, e eu achei uma resolução direitinha, assim, mas eu achei tudo muito chato. E tipo assim, eu acho que os vulcanos nessa série são muito chatos, a mãe da T'Pol é mal educada, eu acho, a atuação da T'Pol nesse episódio eu acho péssima, eu gosto, em geral eu gosto dela, mas assim, nesse episódio eu acho ruim, bah, eu acho tudo muito chato. Sério? Caramba, tão assim? Não, assim, é sério, é foda. Mas enfim, fala. Não, mas e o Ricardo? O que você acha? Cara, eu acho essa... Como a Roberto falou, ela é muito arrastada, né? Assim, você ficava assim, eu vou ficar aqui na nave, mas o capitão mandou eu descer, mas eu não tenho o que fazer. Ah, então vamos comigo, né? E o cara fala assim, ué, pra Vulcano, mas tipo... Sabe quando aquele convite foi assim, vamos lá, assim, beleza, vou lá, tá, beleza. Aí você aparece sai, lá em casa. Aparece lá em casa, né? O convite da T'Pol parecia mais um aparece lá em casa do que vamos lá, né? Só que, então, eu entendi o que você falou, mas assim, eu particularmente, diferente de vocês, eu gostei muito, muito disso. Apesar que a única crítica que eu posso fazer ao episódio maior, assim, tá relacionado a essa história aí também, mas é um outro detalhe, né? No geral, eu gostei de verdade, cara, de tudo. E das cenas da T'Pol com o Trip e a mãe dela... Gostei de tudo também. Achei um pouco exagerado nas emoções, em alguns momentos, depois eu vou comentar. Mas, no geral, gostei pra caramba, adorei a mãe da T'Pol. E outra, que eu acho que é importante lembrar. Essa é uma T'Pol depois do vício em Trillium D e tal, né? Então, essa é uma T'Pol mais emocional mesmo. Pós-terceira temporada, essa já é uma T'Pol mais emocional. E depois da ligação dela com o Trip, que a gente vai descobrir depois, mais tarde nessa season, que ela é uma ligação forte. Então, eu acho que tem tudo a ver ela falar, tipo assim, vem comigo. Ela quer que ele vá com ela. E eu acho que até como se fosse uma maneira de... Como se fosse algo que ela leva com ela pra se proteger do Cos... Ou seja, leva um outro cara, né? Leva um homem. Meio que tipo, esse é o cara que eu quero, entendeu? Talvez com isso o Cos não vá se aproximar, entendeu? Eu imagino dessa forma mesmo, sabe? Por isso que eu acho que faz sentido ela levar o Tucker. O que vocês acham? Assim, o que eu... Da cena, da interação da mãe da T'Pol com o... com o Tucker, eu gostei também dessas cenas, né? Tipo aquela sogra meio pentelha, né? Mas o... eu gostei, eu tô dizendo, essa cena, né, eu acho ela arrastada. Tem partes como o Tucker fala assim, ah, e como que você vai me apresentar? Comandante Tucker III. Falei, puta merda, cara. Não é nem esse daqui é o meu chapa, meu amigo, né, dá um apelido, né? Não, né, você é Comandante Tucker III. Mas o resto, a interação com a mãe em Vulcano, eu achei muito legal, achei bom. É, agora eu não acho que ela levou o Tucker pra se proteger do Cos, ou assim, pra falar assim, ó, colocar em... usar ele como um escudo. Porque ela fica meio surpresa que tem uma carta do Cos lá, né? Fala, ué, o que essa porra tá fazendo aqui, né? É, mas sabe uma coisa meio, talvez, subconsciente? É isso que eu quero dizer. Tudo bem, tá parecendo que eu tô remendando um pouco aí, né? Talvez, sei lá. Mas eu não acho tão furado, sabe? Eu não acho que é furado. Eu acho que faz sentido aí, mas... talvez vocês estejam certos também, talvez seja uma coisa randômica aí que colocaram, né, dela chamar o Trip. Mas eles têm uma ligação também, né, isso? Ah, sim, sim. Bom, a próxima cena aí, ó, é na Colômbia, certo? A gente vê a capitã uniformizada, muito legal. É, ela pede, ela manda, ela pega que nem aquelas fitas da série clássica versão Enterprise, achei bem legal isso, né? Sempre teve na série. E fala, ó, isso aqui são algumas opções aí, alguns você conhece para oficiais, para minha nave, dá uma olhada aí e tal. Bacana isso, né? A gente vê essa personagem aí assumindo a nova NX, cara. Muito legal. E o bacana, mas o principal dessa cena toda é o Archer, quando ela vai falando o que essa nave tem, o Archer vai falando. É aquele lance que ele fala sobre as armas, né? E tem uma citação interessante aí que ele fala do Capitão Jeffries. Bom, tá na cara o que é essa referência. Sim, aí, né? Sim, eu achei muito legal isso. Capitão Jeffries, que já tinha sido citado lá no First Flight, que é da segunda temporada. Quando mostra aquela história retroativa, não, né? É, na verdade, sim. É meio que um flashback, mas o episódio inteiro é um flashback, né? Quando mostra como que o Archer conseguiu o comando da Enterprise, né? Como é que ele conheceu o Tucker, que daí o Tucker fala do Capitão Jeffries, que ele estava trabalhando com ele e tal. Muito boa essa, sabe, essa referência aí do Matt Jeffries, né? Que é colocado que esse Capitão Jeffries ajudou a projetar a NX, né? Ótima homenagem isso aí. É, nessa nave, a Columbia é exatamente igual... a Enterprise? Então, eu tenho um episódio até que o Troop fala que ele consegue ver as diferenças, né? Mas é aquela coisa de engenheiro. Pra gente, basicamente é a mesma coisa. Tanto que ele fala... bom, tem até quando o Archer tá olhando o lance das armas, das coisas que... porque, assim, a NX-01, ela não saiu com canhões de fase. Isso foi instalado depois. Então aqui essa nave já sai da maneira que a 01 está. Então, é o problema do irmão mais velho, né? É, a Hernandes fala que já vai sair com os upgrades que o próprio Archer recomendou, né? Como é que é, Ricardo? O irmão mais velho? É o problema do irmão mais velho. É o primeiro, é aquele que sempre leva porrada, né? Aí chega o caçula, já viu como que é a situação, fala assim, vou com mais cuidado aqui ali, né? Cara, mas imagina uma série que a protagonista é a Hernandes, cara. É. SS Columbia e tal, pô. Deve ser foda, né? Deve ser muito bom. Deve ser muito foda. Muito bom. Eu gostei mesmo dessa atriz, cara, como ela interpreta e tudo mais. A gente vai ver melhor no episódio lá dos Klingons, lá, o Affliction e Divergence, né? Onde as duas naves vão agir juntas. Então é muito bacana. E depois o Tucker vai virar engenheiro dessa nave. Vai ficar um tempinho como engenheiro da Columbia naquele período. É, a cena seguinte é uma das que eu mais gosto do episódio. Quando o Archer vai tendo que prestar contas, tanto pro alto comando Vulcano, quanto pro comando da Frota Estelar, né? Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Que eu tenho bastante coisa pra falar aqui também. É interessante ele estar tendo que se explicar da Celé, porque parece que o problema maior aí pro Alto Conselho é a Celeia, né? Assim, pô, vocês não salvaram ninguém da nave dos Vulcanos, né? E aliás, né, Ricardo, faz um... Quanto tempo faz? Faz uns 5 anos já, né, cara? Que a gente fez aquele podcast, né, aquele Sessão 31, analisando o Impulse, sim, que é justamente o episódio aí dos Vulcanos Zumbis, né? que eles estão tratando aí. O episódio acabou trazendo consequências. É legal eles discutirem isso, são as consequências daquilo, né, cara? E a maneira que o Archer explica o soval cético pra caramba. Ah, então quer dizer que vocês não têm nada pra provar, tem que acreditar na sua palavra, praticamente é isso, né? Então, o Archer, ele tá muito emocionado, né? É foda que ele tá meio um pouco descontrolado, hein? Mas também, né, cara? Você faz um monte de salvar todo mundo, ele tem que ficar falando, ah, eu fiz isso por causa disso, né? Você tem que ficar dando explicação e, tipo, sendo, meio que sendo acusado, né? Porque ele tá sendo acusado quase. É. E o... Ai, se eu não quisesse salvar, não, cara, não quis salvar, isso aí. Mas o mais foda que eu acho, o mais foda mesmo, é quando o Archer fala assim... talvez, sei lá, poderia ser evitado se vocês tivessem ajudado, né? Porque eu consegui mais ajuda lá dos andorianos do que dos vulcanos, né? Porque... Ah, meu, adorei essa frase, cara. Não, isso é muito foda em vários níveis, né? Porque você já lembra do lance lá do monastério de Pigem, tal, toda essa hipocrisia vulcana desse período, caramba. E daí, é foda porque realmente, são em dois episódios que o Shran aparece na terceira temporada ali, que realmente ele ajuda a Enterprise, né? No Proving Ground e o Zero Hour. E daí, quer dizer, ajudas essenciais. E cadê? Os vulcanos não mandaram nada. Só, a T'Pol quase que não foi. Quase o Soval achou ruim quando a T'Pol foi junto com eles, né? Então, é bem foda, né? Tipo, o Soval quer cobrar, mas e aí? Eu consegui mais ajuda dos caras lá que vocês só metem o pau do que de vocês. Bem foda e isso. E quando mandam ajuda é pra ficar espionando, né? Pra ficar lá uma navezinha ali enchendo o saco na volta. Só pra encher o saco. I'm not gonna sit here and be accused of murdering those people. No one is accusing you of anything, Captain. Maybe that crew would still be alive if you'd been a little more helpful. Então esse episódio, eu acho legal também por causa disso. Ele tem uma carga, você tem muito de continuidade aqui. Bastante. E é legal você ver consequências de coisas que foram mostradas antes sendo debatidas aqui. O Archer tendo que sentar e falar, ó, tive que fazer isso, isso e isso, né? Ao mesmo tempo que você tem isso, serve para desenvolvimento do Archer, porque ele vai se sentindo, porque depois é isso, nada para ele vem tranquilo, né? Ele não tá apenas se explicando, isso tá pesando na cabeça dele, parece, né? Porque vem as decisões que ele teve que tomar e tudo mais, sem muita ajuda. Muito foda isso daí. Eu acho que esse é um episódio que acrescenta bastante e também meio que conserta, né? Que nem a gente estava falando sobre... Parece que foi feito pra isso, né? Dá pra perceber que a intenção era essa. Vamos consertar as coisas e a partir daqui a gente continua esse troço como deveria ser, provavelmente, né? Então, muito legal. Agora, eu queria comentar que tem um personagem que aparece aqui nesse debriefing, que é o Comandante Williams, que é um cara que tá sentado aqui à esquerda do Soval. Vocês devem... É a primeira pessoa que aparece quando começa a cena do interrogatório aí. Isso, ele tá... eu tô vendo aqui, na mesa tem um vulcano, na mesa à frente do Archer. O vulcano, e tem esse Comandante Williams, depois tem o Forrest, aí depois Soval e um outro vulcano, né? Esse Comandante Williams, ele aparece no Broken Bow, ele aparece em outros episódios, acho que no total de 4, tá? Ele é mais ou menos assim, um attaché do Forrest, ou seja, ele é meio que tá sempre ali ajudando o Forrest, sabe? Eu lembro dele no Regeneration, ele aparece... tem mais 3 episódios, né? O Broken Bow, esse e mais um. E o Shockwave. Shockwave, né? Acho que é o 2, né? Shockwave 2, não é isso? É o 2, né? Shockwave 2. E eu tava vendo uma curiosidade que ele chama-se Comandante Williams por causa do William Shatner mesmo. Olha só que... Mas sabe o que eu achei mais foda? Que eu tava vendo que nos livros, tem uma série de livros que chama-se Rise of the Federation, que eu acho que é uma trilogia, não me lembro bem agora. Tem um que foi lançado em 2013, que chama-se Choice of Futures. E nesse livro é estabelecido que o Comandante Williams é um antepassado do Kirk. Olha só que louco, né? Nossa. Acho que a filha dele vai dar luz a não sei quem, ou seja, vai chegar lá no Kirk uma hora, entendeu? Essa mania de querer botar a gente na série. Pra ficar metendo personagem que a gente conhece. Não, mas não é foda, porque primeiro inventaram que o nome do cara é Williams, quase do William Shatner. Depois escreve o livro que coloca que ele, né, o personagem que ia ter passado do Kirk, interpretado pelo ator que dá o nome. Não, é muito louco o negócio. Achei interessante isso daí. Mas é isso, é esse cara aí. Uma coisa que eu acho legal aqui é o Archer nervoso falando assim, se a gente seguisse a sugestão de vocês, a Terra já tinha virado pó, né? É, então. O Soval, assim, meu, o Force tá doido pra falar, tá com aquela capa assim, eu dou bronca, não dou, porque é verdade. Então, eu sempre gostei desse jeito estourado do Archer, quando... Isso me lembrou muito o Broken Bow, né? Quando ele fala com a T'Pol, quando ele tá falando com o Soval também ali, quando ele chega, a introdução do personagem, né, primeira cena dele, não a introdução, a primeira cena de diálogo, assim mesmo, mais forte, é ele ali, quando tá lá o Klang, né, o Klingon lá, né, o Phlox tratando ele, aí tem lá o Soval, o Forrest, o Archer todo estouradão lá falando com os caras. Então aqui achei legal que conectou bem, né, é o mesmo cara depois que passou por muita coisa, sabe. Então eu acho bem foda isso daqui, cara. O Force dá uma bronca no Archer, manda ele tirar umas folgas aí. É legal porque ele tá estourado até com o Forrest, né, cara? E a Hernandez tá ali observando também, né? Então ela tá acompanhando tudo esse lance. Ela viu ele já um pouco negativo, né? Aí agora tá vendo ele assim, né? À toa que ela vai atrás dele lá pra... E é legal que o Archer, ele quase voa no pescoço do Soval, né? Levanta da cadeira, bate na mesa. E uma das coisas que me irrita muito é que ele tem a mania de ficar dizendo assim, tá irritadinho. Não fica assim. Nossa, meu Deus do céu, sério. Eu muito ia voar no pescoço dele. É tipo você... filho. Você tá discutindo com a pessoa, você fala, não precisa gritar, não precisa falar, ficar nervoso. Tá nervoso por quê? Eu falo esse tipo de coisa. Olha aí. As pessoas são mil vezes mais bravas comigo. Não, mas eu falo de coração. Olha só, tô escutando, não precisa falar mais alto. Eu falo de coração. Eu falo pra se irritar de coração mesmo, né? E o Soval fala, não há motivo pra ficar emocional, né? É tipo, né, cara, vindo de um vulcano, né, que nem ajudou, fez porra nenhuma pra ajudar, né, cara. Tá lá só julgando, só sentado na cadeira julgando, filho da puta. Serve pra isso só, né. Mas isso é legal, o mais bacana, cara, esse episódio eu acho ele todo bem construído, todo, cara, do começo ao fim. Não tem uma cena inútil, todas as cenas servem um propósito, fazem a história andar, todas elas, cara, todas elas têm um porquê. Porque nessa hora, quer dizer, ou melhor, no final... Quando o Soval vai lá e agradece, obrigado, você nos salvou, entendeu? Olha que legal, cara. Puta momento, eu acho mais emocionante aquele final. Mas é que é ilógico da parte dele ter feito todo esse mise-en-scène aí na frente das pessoas e depois chegar... Isso não é lógico da parte de um vulcano. Mas, Roberto, você ainda acredita nesse mito de que os vulcanos são lógicos? Sério mesmo? Não, mas vem 20 anos de curso, então, meu amigo. Quer discursar sobre lógica? Então tá. Age logicamente. Mas, então, mas é isso. Não vem com essa cabeça empinada aí. Você acabou de resumir toda uma espécie chamada vulcanos. Um bando de hipócritas. É isso. Ai, quanto ódio, né? Não, é só uma análise realista, cara. Se você assistir tudo, né? E a gente já fez isso, cara, é uma hipocrisia do cacete. Esses caras são os menos lógicos, na verdade, né? Se você pegar tudo mesmo, você vê que dificilmente os caras são realmente lógicos, né? Mas também tem um outro agravante, né? Esses vulcanos, eles vão ser explicados nessa temporada, né? Meio que por que eles são assholes. Aí vai ter a explicação do porquê, né? O lance do Kirshara. Uhum. É aquele conhecimento, né? A verdadeira palavra de Surak e tal, né? Eles estão num momento, num período, no qual eles estão, tipo, desviados. Por isso dessa arrogância, por isso disso tudo, dessa postura, né? A gente vai ver depois lá com os Siranitas lá, né? O Siran vai falar sobre isso, essa nova mentalidade. Então, um desvio. Esses vulcanos daqui, de Enterprise, são um desvio. Então, essa quarta temporada, ela vai explicando, meio que consertando tudo mesmo, sabe? Aos pouquinhos. Então, mas isso daí é pra quando um dia a gente falar da trilogia lá. Mas, resumindo, o Soval, ele tá dentro desse contexto perdidão aí, vulcano desviado. Bom, próxima cena aí é o Phlox indo pra Terra, todo felizão, achando que tá tudo ok, né? Só que aí a gente vai ver que a realidade lá embaixo tá um pouquinho diferente, né? Tá um pouquinho... Tá muito parecido que vai arrasar lá na Terra. Tá meio parecido com a realidade atual, assim, mais ou menos, né? Mas eu achei muito legal. O Reed fala, né? Se ele vai querer meio que descer mesmo, né? Porque ele fala que os andorianos, um andoriano e dois hegelianos foram atacados, né? Então, depois do ataque Zindi, tem um grau de xenofobia vindo aí, tá crescendo. Isso a gente vai ver sendo desenvolvido no decorrer da... Na verdade, ao final da temporada vai ter lá aquele episódio duplo, né? Antes dessa fala aí, sabia se tinha contato com os andorianos na Terra? Então, isso é uma... Porque a impressão que tinha é que os andorianos só começaram a falar com a Terra, com o Terráqueo, com o Shuran lá. É, isso é verdade, cara. Agora eu não sei se teve alguma coisa sendo dita de que eles passam a visitar a Terra... É, não sei, cara, porque o lance deles se entenderem mais vai ser no decorrer dessa temporada, assim. Onde a gente vai ver andoriano na Terra, tal, naquele episódio... no Demon em Terra Prime mesmo aparece, né, que é esse do final da temporada. Mas eu não tô lembrado agora, Ricardo, se tem outra menção a isso, entendeu? Uhum. De andoriano na Terra antes do Demon em Terra Prime. Teria que pesquisar. É legal que essa cena vai preparando, né? Ó, tá tendo isso que tá acontecendo aí, tá? Vai querer, tá indo lá mesmo, tal. Tá? Então, acho legal, vai preparando pra isso. E não dá uma preguiça em vocês, aquela cena do cara, se vocês não estivessem saindo da Terra, não sei, a gente começa a me dar um sono aquilo, uma preguiça. Porque, tipo assim, sei lá, é a mesma preguiça que eu sinto quando eu vejo as pessoas na internet, sabe, falando bosta, assim. Tipo, ai meu, sério? Sério que vocês pensam isso? Não, mas não é realista pra caramba? Tipo, pois na verdade... é isso, só que é tão realista, sabe? O negócio é tão meu dia a dia, assim, de ficar vendo, tipo... Gente, tipo assim, eu nunca fui aquela pessoa que bloqueia as pessoas, sabe? Porque, tipo assim, eu gosto de saber... O que as outras pessoas pensam, sabe? Tipo assim, me dá argumento que é contrário ao meu. De repente eu vou mudar de ideia, sabe? De repente eu vou fortalecer as minhas ideias, eu vou pensar diferente, eu vou pesquisar, sei lá. Eu gosto de escutar quem é diferente. Mas, cara, tipo, hoje eu bloqueei gente, sabe? Porque, cara... E aí, aquela cena do bar me deixou assim, ai, meu, é tão todo dia isso. Então, e aí eu fiquei muito triste. É isso que eu acho do caralho nesse episódio, essa... O quanto que isso é próximo, sabe? E o quanto que isso serve de alerta, sabe? É o lance Star Trek da coisa, mostrar algo que reflete, que é um reflexo daqui mesmo. Eu acho muito legal isso daqui, nesse sentido. Sabe o que eu vou achar mais legal? Que se chegar algum dia que as pessoas vão olhar esse episódio e vão dizer, nossa, isso aconteceu mesmo, né? Olha só que bom recordo, isso, recordação histórica. Apesar de Trekker, eu duvido. Entendeu, Roberto? Eu acho que vai ser... Eu também. Principalmente vendo os trackers que são trackers, os que se dizem trackers. Tipo, as pessoas que assistem esse episódio e aí vão pra internet falar merda. Cara, eu vejo aquilo e tipo assim, não vamos a lugar nenhum. Então eu acho que eu não vejo muito dessa forma, não. Sabe por quê? É mais ou menos assim, ó... Tipo, em relação a tracker, assim. É tipo assim, qual que é o maior... O que que faz mais sucesso... Hoje em dia, na cultura pop, filmes de super-herói, certo? Uhum. Super-heróis são pessoas altruístas, ajudam as outras em troca de nada, querem meio que o bem da sociedade, ou sei lá, de indivíduos. E a maioria das pessoas é uma merda, entendeu? E ao mesmo tempo, a maioria das pessoas adora super-heróis. Então, Trekker, qual que é a diferença aí? Não tem tanto, eu acho, sabe? Tipo... mas é só porque, tipo, na verdade, assim, a minha relação... Até, te lembra daquele... Na primeira vez que eu participei do Sessão 31, né? Foi aquele que a gente falou sobre a minha tese. E a gente falou um tempo sobre isso, que na verdade é um negócio que me choca muito. Porque, assim, porque Star Trek, ela... E na verdade também me choca, tipo assim, quando eu vejo, sei lá, um fã de jornada de Star Wars... Sendo a favor de ditadura militar, entendeu? Tipo assim, o cara tá lá na frente da televisão torcendo pra aliança rebelde e depois tá aqui na vida real pedindo pros militares voltarem, sabe? É um negócio que não faz sentido, assim. É tipo a pessoa só pegar a camada mais de fora, entendeu? Do negócio. Tipo assim, tem navezinha espacial, tem data estelar, ok, isso eu entendo. Agora, tipo, o que o cara tá querendo me dizer... Isso aí não me interessa, que chatice. Então, eu já acho isso tão comum, e vendo toda essa contradição, é que nem tipo X-Men. Sim. Né? X-Men é uma história sobre racismo, sobre aceitação, intolerância. As melhores histórias dos X-Men são assim. Essa semana mesmo eu tava lendo um arco do... De quem que é mesmo, cara? Do Grant Morrison, que é do começo dos anos 2000. Tem muito disso, essa discussão. Aí você vai ver, tem um monte de fã que só quer saber por causa das garras do Wolverine, entendeu? Então eu acho que na verdade as coisas elas servem para tanto para a camada superficial quanto para a camada mais, sabe, mais sutil, né? Que às vezes nem é sutil, sutil, é um discurso que tá na tua cara, né? Agora eu não sei, as pessoas parece que dividem, ó, eu gosto, mas eu não sigo, mas eu só gosto. Eu não sei se talvez isso explique, entendeu? Tem gente que se preocupa em, sei lá, vou mudar meu pensamento, ou pelo menos vou entender que isso é ruim e não vou aplicar pra minha vida. Tem gente que, ó, eu entendo que isso aqui, pra essa história, eu entendi que os caras acharam que é ruim, mas não sou eu. Eu acho que também, e eu me coloco um pouco, tem coisas que eu vejo que não são, sabe, eu, mas eu admiro numa história, porque nem tudo, né, a gente vai absorver completamente, né. Eu acho que existe existe uma, como se fosse um distanciamento. Agora, em Star Trek... Desculpa te interromper, mas eu acho que até esse distanciamento, ele é importante pra, às vezes, o ponto batendo, sabe? Tipo, pra ficha cair, assim. Acontece que eu acho que quando a pessoa não tem um mínimo de autorreflexão, sabe? De capacidade de olhar pra dentro de si, aí acontece isso, de várias vezes, tipo assim, da pessoa tá fazendo a mesma coisa, só que não é com uma pessoa verde, sabe? Tipo, ah, eu tô sendo uma bosta de ser humano com uma pessoa que é da mesma cor que eu, sabe? Ou que é da mesma raça que eu. Não é uma pessoa de uma raça diferente, ah, não, então tá, então não é comigo isso daqui, sabe? Mas aí é mais porque a pessoa, tipo, não tem o mínimo de sabe? De autocrítica, assim, de parar pra pensar, opa, será que no caso, eles não estão querendo me dizer alguma coisa diferente, né? No caso de Trekkers, assim, só pra entrar, né, estamos entrando nisso daí, até porque, né, o episódio, ele é sobre isso, boa parte dele. Eu acho extremamente relevante que seja e que legal que é mesmo. Olha aí, um episódio de Star Trek... fazendo o que Star Trek sempre foi muito famoso por fazer, esse tipo de discussão, trazer essa discussão, né? Agora, então, sobre fãs, sobre os fãs de Star Trek que entram nesse... Como é que um fã de Star Trek pode ser, sabe, que nem você falou, adepto a esse tipo de coisa mais... Que nem ditadura, ou então algum tipo de opressão, sei lá, né? O que eu acho mais estranho, e que talvez chame mais atenção, é porque Star Trek é a franquia de, sei lá, audiovisual, vamos colocar aí, que talvez mais entrou pra discutir essas coisas, né? Acho que é por isso que fica muito discrepante, né? Acho que é por isso, né, Roberto? Sim, sim, claro. Diferente. Não sei se é a primeira, assim, né? Não dá pra. Eu não conheço tanto assim. Mas tanta gente fala que é a primeira franquia que abordou uma série desses temas, né? Sempre foi uma preocupação do Gene, desde o início, né? E aí é engraçado, porque justamente essas pessoas, sabe, que... Ah, porque Star Trek, porque tal coisa é Star Trek, tal coisa não é Star Trek, sabe? E justamente, às vezes, tu vê essas... Mas aí, ah, tá, mas por que que não é? Ah, não, porque o... Sei lá, porque a alma de Star Trek, porque o que ele quis dizer, sabe? Tá, mas então... E o resto que ele quis dizer aí pra ti não interessa, entendeu? É estranho, assim, eu né? Por exemplo, eu lembro que uma conversa que a gente seletivo. Teve... Exato, exatamente. Uma conversa que eu... Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com você, cara, em off aí, que a gente tava lá pra 2014, mais ou menos, porque era o ano que tinha saído aquele filme Dawn of the Planet of the Apes, né? Aí eu tava... E aí eu tava falando contigo que, pra mim, o Star Trek da atualidade não era o Star Trek que tava rolando na atualidade, que era tipo os filmes lá, o Into Darkness, né, que era o que tinha até ali. Era, na minha opinião, o Dawn of the Planet of the Apes era o novo Star Trek. Por quê? No sentido de que essa coisa da discussão, né, a discussão, os temas debatidos que tem naquele filme, por exemplo. Né? Que é a questão de... Você tem toda aquela questão de como se entender, né? O diferente, né? Porque são os macacos e os humanos, tal. E dentro deles ali também eles se traem, né? Também há isso daí. Dentro daqueles que estão sendo oprimidos, né? O oprimido se torna opressor. Discussões que a gente vê normalmente, via normalmente em Star Trek, né? Então... Então assim, eu acho que às vezes tem fãs que se apegam muito à forma, né? E esquecem que o mais importante é a substância, né? E aí vem esse papo de essência, que às vezes enche o saco pra muita gente, mas eu vejo muito mais essência de Star Trek num Planeta dos Macacos Dawn, lá, Dependent of the Apes, do que num Discovery, por exemplo, atual aí, num Into Darkness, né? Não sei se vocês... 100%. Bah, concordo 100%, assim, ó. Não poderia concordar mais, como diriam os gringos. Couldn't agree more. Mas, enfim... a gente ainda não chegou na cena específica dos xenófobos lá, mas a gente vai falar mais sobre isso, né? Esse podcast é legal a gente poder falar mais sobre isso, né? Ó, voltando então, o próximo ato acaba um ato e quando começa o outro tem algo muito importante, que mostra um landscape, né, uma paisagem de vulcano, no qual ao fundo a gente está vendo cidades ou uma cidade. Eu achei muito foda isso daqui, por alguns motivos. O principal, que é uma coisa que eu desconfiava, eu estava pensando, acho que é, fui pesquisar, é isso mesmo. É a primeira vez que aparece, pelo menos ao fundo, uma cidade vulcana. Agora, eu particularmente considero que a primeira vez mesmo é na trilogia da Reforma, onde a gente vê de perto a cidade, os prédios, né? Sabe aquela câmera de cima mostrando os prédios e tal? Aqui ainda é meio paisagem, mas de qualquer maneira é contabilizado como a primeira vez de aparecer cidade aqui nesse episódio, nessa cena, né? Agora, pra ver mais de perto, a gente vai ver lá, na trilogia... Se na série animada aparecia, porque teve um episódio do Spock, né? Sim, no Yesteryear, lá é considerada a primeira vez, só que como a série animada é uma controvérsia em relação a é canon ou não é, então eu acho que fica meio arbitrária. Eu, particularmente, eu vou com muita gente aí que não considera a série animada canon, né? Mas eu sei que hoje em dia essa questão já tá pendendo mais para ela ser canon do que não é. E esse é um outro papo, né? Enfim. Vou ter que ver então. Mas você vai se decepcionar forte. Oi? Enfim. É uma série infantilizada, né, gente? O problema dela é que ela é um meio termo. Ela é meio infantilizada, mas ao mesmo tempo ela não é, sabe? Ela é uma coisa bem esquisita, cara. As críticas que eu li eram justamente de que ela era infantilizada, mas não suficientemente infantil para as crianças realmente gostarem. Então ficou nesse meio caminho que tu tá falando aí. Ela é muito esquisita, muito esquisita. Mesmo os episódios que são apontados como excelentes, tipo Yesteryear, é um episódio esquisito, assim, sabe? Bom, tem que assistir para tirar as próprias conclusões. Eu, particularmente, não gosto muito, nem faço questão, assim, para mim. Me apego mesmo é o live action, assim como... Na verdade é o seguinte, só eu lembro muito bem que foi quando saiu o DVD da série animada, lá pra 2005 ou 2006, foi aonde decidiram lá, né, a Paramount. Ah não, a CBS no caso, né? Ah não, é canon sim. Ah, mas é claro, né, meu amigo, quer vender DVD vai falar que é canon, né? Então, entendeu? Aí como foi tão assim, tão só mercadológico, aí eu acho que, bom, mas no final das contas quem manda é a CBS e a Paramount, né? Quem somos nós, né? Bom, eles mandam fazer umas porcaria aí, né? Com 8 milhões. Né? Olha aí. Ih, vai começar a gente focar aqui em Enterprise. Foco. Foco. Não vamos começar a falar de Battle Left. Nossa, é que cara. É que a gente tá falando muito bem, gente. Esse episódio é muito bom, né? Não, eu já destilei aqui meu ódio pelo casal Tucker Tupão. Ih, agora, Roberto, então você vai brilhar, porque a gente vai falar pra caramba disso agora. Entrando na cena em que eles chegam na casa da Tipol, cara. Mas ó, antes da Roberto começar a meter o pau aí, deixa eu elogiar um pouco algumas coisas. Em primeiro lugar, a parte de design de produção. Eu achei simplesmente fantástico esse design da residência da Tipol. Sabe, a coisa de design de vulcano, as cores, o bom gosto, cara. Nossa, isso aqui é lindo, eu achei... Totalmente condizente, obviamente, né? A Enterprise era da época em que tinha isso, né? Condizente com visual estabelecido, tudo mais, né? Então, é muito bonito, sim, muito bem feito. E eu preciso falar isso agora, porque tipo, eu não lembrava mais daquele Batleta horroroso da Discovery. Então, comenta passo a passo aí, porque a galera não tá sabendo da discussão que deu hoje. Então, hoje alguém postou, o Jonatas, eu acho, né? Postou um vídeo muito legal de uns caras que fazem armas, tipo, sei lá, forjando mesmo, sabe? Os caras vão lá e forjam de verdade, assim. É um canal do YouTube muito foda mesmo. Ele até fez, uma vez o cara fez o escudo do Capitão América e tal. Sempre tem alguma arma do... Eu sei qual que é. Da nerd aí, do mundo pop, nerd, geek, que o cara faz. E aí dessa vez ele fez o Batleth tradicional, o que importa, né? Do Kaelas, não, eles fizeram o do Kaelas. Ah, era o do Kaelas? Puta, mais foda ainda. E aí a gente tava discutindo a função dos Batleth e tal, e aí alguém também postou um vídeo bem interessante do cara que foi o criador do Batleth, né? Que é o Dan Curry, Dan Curry, só pra lembrar. E aí o Valdomiro, sei lá, porque cargas d'água, resolveu postar a foto do Batleth de Discovery, que aquilo é um atentado, tipo assim, todos os Klingons do mundo devem estar se revirando até hoje no túmulo, por causa daquela merda. Quem foi que teve aquela ideia de bosta? Mas e aí a moral de assim. Os caras, eles resolveram mudar o design porque sim, sei lá, e com um negócio que não tem nada a ver, sabe? Não, ah, você acabou de lembrar disso. Você acabou de definir tudo em Discovery, né? Mudar o design porque sim. Você acabou de definir uma série inteira aí. Mas é que, tipo assim, é que não tem relação, sabe, com o negócio. Porque, tipo assim, Battle, em princípio, assim, o primordial da arma é matar pessoas. E, tipo, aquele Battle de Discovery parece que ele é arredondadinho, assim, nos cantos. E que ele só tem, tipo, duas pontas e uma delas é virada pra dentro. Não faz, sabe, tipo... sabe aqueles negócios que você compra pra coçar as costas, né? Igualzinho. Você vai, posso ter esse negócio. Mas enfim, toda essa história foi pra dizer que é legal tu ver um negócio bem feito, sabe? Que nem isso daqui. Eu também achei a casa linda e eu achei engraçadinha a cena do Tucker, né? Dizendo assim, pô, não sabia que vocês tinham, olha só que bonito, né? Isso daqui, nem imaginava que vocês tivessem casa bonita. Ah, a gente também gosta de beleza, roga buga. Mas enfim. Que eles fizeram um negócio que tem tudo a ver, sabe? Que, tipo assim, é diferente de tudo que a gente já tinha visto em termos de, sei lá, decoração vulcana, sabe? Em geral, era uma coisa. Você ainda consegue imaginar, assim, não, eles fariam uma coisa assim, né? É, na verdade, isso. Tipo assim, não é que é diferente, é condizente, mas a gente não tinha visto isso exatamente, né? Vamos dizer. Isso. Né? Então, mas tá totalmente condizente. É como se fosse assim, eles pegam tudo que já foi mostrado e vamos expandir a partir disso, né? Então, é sensacional, cara. Eu achei lindo, cara. Eu queria, é que eu não pesquisei ao ponto de saber se isso aqui ganhou prêmio. Eu acho que não. Senão estaria na página, né, no artigo desse episódio, no Memorial Alpha, talvez estivesse lá dizendo. Porque, outra coisa também, não somente o design dos interiores aqui, e toda essa construção desses props, mas também o figurino. Os figurinos vulcanos desse episódio são lindos, cara. O vestido da T'Pol do casamento, as roupas que ela veste durante a história, a da mãe dela, daquele pastor vulcano lá ao final, dos outros vulcanos. Cara, eu achei sensacional, sabe? Uma coisa bonita pra caramba, a escolha das cores, sabe? Tecido. Meu, quem entende de moda deve saber olhar pra isso de uma outra forma ainda mais apurada, assim, mais detalhada, sabe? Saber descrever isso aqui. Porque eu achei lindo, cara. E se você conhece, né, a gente que viu tudo de Star Trek aí, como que isso tem a ver, como que o cuidado é meticuloso com esses detalhes. Eu achei sensacional isso. Agora, as roupas da T'Pol, tem que dizer, eu achei muito feias. As da mãe dela, de todo o resto, pessoal, as dela do casamento, eu achei tri bonita. Agora, as que ela usa durante o episódio, me parece, tipo assim... Riponga de boutique, sabe? Pra mim ela parece uma riponga de boutique, é isso. Acho muito ruim. Melhor ainda do que aquele uniforme horroroso que ela usa, mas tipo assim, as roupas me parecem riponga. Ai, cara. Bom, eu gostei. Eu queria ver mais opiniões depois, né? Quem quiser comentar sobre isso aí. É, mas eu gostei de. Vamos fazer um post sobre moda em Star Trek. Moda em Star Trek, exato, olha aí, ó. Porque a dos vulcanos... Eu vou começar a referências de TNG, vai ser tipo assim, ó, nosso ponto. Ó, sabe o que eu tava vendo? Sabe o que eu tava vendo de curiosidade? Essa atriz aí que faz a T'Lez, né, que é a mãe da T'Pol, quando foram fazer o Star Trek Beyond, porque o Star Trek Beyond, ele tem alguns vulcanos que aparecem no filme, né? E daí, pra elaborar, sabe, o figurino dos vulcanos que aparecem, pelo menos, não sei se de Vulcana que aparece, deve ter também de background, não lembro agora, usaram a designer lá do wardrobe, ela pegou uma pintura digital lá, ela foi desenhando em cima de uma figura de uma Vulcana, sabe, tipo uma ilustração, que por alguma razão era com o rosto da mãe do T'Pol, sabe? A mesma aparência da atriz, assim, entendeu? Não sei como é que, por que que se deu isso. Talvez ela procurou no Google Vulcana, né? Ah, essa daqui, vou usar isso de modelo pra fazer as roupinhas, entendeu? E daí, tipo, eu vou colocar no post do podcast essas imagens que estão lá no Track Core, inclusive. É um link do Memorial que dá lá pro Track Core que mostra isso, né? Achei interessante que... Você vê que no Star Trek Beyond, realmente, eles tiveram cuidado com coisa de visual, assim, de tá dentro do lance Star Trek enorme, na verdade, né? Que a gente não vê em Discovery também. No Abramsverse, a coisa tem um cuidado maior do que a gente pensa em termos de visual, em um monte de coisa. Tanto é, até voltando no lance que a Roberta falou de Batleth, você pega a Batleth, que foi criada pro Into Darkness, ela é como se fosse a Batleth TNG tipo, com esteroides. Não é não, Roberta? Você viu lá, né? Sim, é uma boa definição. Não, tipo, o negócio é, não é igual. O negócio é mais mortal do que um Batlet, então faz todo sentido. E, tipo, ele se mantém meio... Naquela vibe, assim, ameaçadora, sabe? É, então, não tenta fazer uma coisa ridícula que nem a Battle do Discovery, que é risível, né? Uma coisa... A Discovery é rococó, certo? É completamente... É, além de feio, não tem nada a ver, né? Agora, o do Into Darkness é tipo, que nem entendi, só que anabolizado, sabe? O negócio é um absurdo, né? E o desenhista, eu tava vendo, é o John Eaves, que é um cara... que trabalhar... O John Eaves é o criador do design da Enterprise E, né? Então ele trabalhou na era Berman, né? Ele tem todo um conhecimento de visual da... Como é que se diz? Da identidade visual da franquia. Então, o pessoal lá do Abrams Verso teve um cuidado grande até, sabe? Apesar de deslizes que a gente comenta aí, mas em várias outras coisas eles tiveram um puta cuidado, né? Então, é isso, né? Lembrei por conta da usarem a aparência da mãe da T'Pol para elaborar as roupas pro Star Trek Beyond dos Vulcanos de lá. Agora, essa atriz que faz a mãe da T'Pol, como é que é o nome dela aí? É Joanna... Joanna... Cassidy, não é? Cassidy, né? Você sabe que, cara, eu tava vendo... A Joanna Cassidy, ela tinha... Vocês acreditam que ela participou de Blade Runner? Eu vi, cara. Depois que eu fiquei sabendo disso, porque eu comecei a ler aquele livro... como que é? Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Ah, eu vi que você postou esses dias que você tá lendo, né? Não é isso? Isso. Aí eu fui lá dar uma olhada. Meu, como que ela era bonita, meu. Não, então, ela faz... Na verdade, ela é bonita. Não, você ela é. Você vê que é uma mulher bonita, né? Mas no filme de 82, ela tá maravilhosa, então, né? Então, ela faz a Zora, que é uma das replicantes que aparecem. Aquela que o Decker mata com um tiro e ela cai no vidro. Ela fica o tempo inteiro com uma cobra ao redor do ombro dela. Ai, eu me lembro. Lembra dela? Que ela tinha aquele puta cabelo anos 80, laque pra caramba. Lembra disso? E aí, tipo... Aliás, o visual do Blade Runner era maravilhoso, né? É, sensacional. E daí ela faz a Zora lá, que é morta pelo Decker. E faz um tempão que eu não vejo o Blade Runner original, né? Então, achei foda. Eu descobri isso hoje, né? Pesquisando pro podcast. É a mesma atriz, cara. Muito foda isso aí. E assim... E ela... Oi, pode falar? Não, fala aí. Ah, e parece que ela também... Ela concorreu com o papel pra Mulher Maravilha e perdeu pra Linda Carter, né? Não, então, cara. Isso eu não vi. Mas o que eu vi, que eu fiquei chocado, eu só achei essa referência no Memory Alpha. Eu não achei em nenhum outro lugar e eu não procurei muito também, não. Parece que ela era uma das atrizes cotadas pra ser a Janeway. Olha só que foda. Sim, verdade, ali. Poxa, ia ser bom também, hein? Ia ser bom também, entendeu? Mas eu não confirmei em outras fontes, mas tá lá no Memorial falar, sabe? Achei curioso isso daí. E outra coisa também pra fechar esse lance mais curioso da atriz, é que parece, pelo que eu vi por aí, que a decisão de matá-la no... É no Awakening, né? É, acho que é no Awakening, que é o segundo episódio da trilogia da Reforma Vulcana, foi porque... Parece que o cachê dela era muito caro. E daí, tipo, mataram por causa disso. Mais assim, sabe? Nossa. Então... Porra, podiam só ter mandado cartinha. É ele, filha. Tô bem aqui. É, pode crer. Fechou. Mostra uma fotinho dela. Só gente radical. Não, mas o que eu achei foda ao mesmo tempo é que naquele episódio encaixou totalmente com a história ali. Não é verdade? Tipo, a morte Sim. dela foi um puta momento, assim, pra T'Pol mesmo, sabe? Foi um puta momento, né? Então, a mãe da T'Pol, tal, dá pra perceber que ela não gostou da presença do Trip ali, né? Aquele negócio. Não, o mais engraçado é a frase da T'Pol. Mãe, você está aqui. Sabe quando o filho é pego fazendo coisa errada e fala aquelas frases mais idiotas da face da Terra? Mais óbvias. É exatamente assim. Mãe, você está aqui? Não, não. Tô aqui não, só retardada. Não, não. Mas nesse caso, bom, é que ela tá surpresa que ela não tá no trabalho, né? Seria isso. E, gente, tipo assim, é que eu odeio os vulcanos aqui, né? Era aquilo que vocês estavam comentando, assim, que os vulcanos dessa época, eles são muito mal educados, assim, e isso me irrita muito, sabe? Falta de educação me irrita. E, tipo, naquele episódio Breaking the Ice também, sabe? Aquele capitão vulcano e essa mulher, ela é muito mal educada, me incomoda isso, sabe? Eu acho que talvez seja isso que me incomode tanto, assim, nessa coisa toda, nessa dinâmica toda dos vulcanos. Acho falta de educação dela. É que assim, o que você chama assim, falta de educação dela, vamos dizer que o motivo é por conta da T'Pol não seguir o que a tradição e tal. É isso, seria isso, né? Por isso que ela fica... Não, tipo assim, assim quando os dois chegam, sabe? Ela começa a falar tipo em assim, vulcano com a T'Pol na sim, frente do... Sim, sabe? E tipo assim, nem dizer, tá, prazer em te conhecer, bem-vindo, sabe? Por mais que ela não queira a presença do cara lá, tipo, a filha dela já o trouxe. Se eles não têm um hotel pra indicar pro sujeito, e ele vai ter que ficar na casa dela, não é culpa dele que a T'Pol, entendeu? Tipo assim, depois chama a T'Pol pra um quarto e diz assim, cara, tu não devia tê-lo convidado pra vir aqui pra casa. Beleza, sabe? Mas tipo, na frente do cara, não, é muita, muita falta de educação, sério. É, isso é. É isso pra mim. Mas, mesmo tendo em vista que é porque ela deve estar pensando, ó, o que ela tá com esse cara, traindo o Cosco, esse cara aí? Será que não tem uma conotação assim? Não, tudo bem, mas assim, ela é vulcana, então ela deveria, no mínimo, conseguir controlar suas emoções e racionalizar e conversar com a T'Pol. É. E dizer, entendeu? Mas isso não é o que todo vulcano deveria fazer e sempre não faz? Tipo... É. É isso que eu quero dizer, entendeu? Que eu não vejo como um problema, porque, cara, desde o Spock lá atrás, lá, cara... Tá, mas é que o Spock é meio. É, então. Ele é meio. Ele pode. É, poderia, né? Se fosse o caso, né? Talvez seja esse o lance, né? Eles sabem que um vulcano puro é uma coisa desinteressante, né? Então se espelham muito no Spock, que é um meio vulcano. Sei lá se esse é o... É, mas o Tuvok não era nada desinteressante, né? Mas ó, não, era super legal. Não é unânime. Eu já vi muito fã reclamar do Tuvok dessa forma que você tá reclamando, por exemplo, dos vulcanos de Enterprise, entendeu? Tem fã que nem eu que reclama do Kirk, Valdomiro. Ou seja, reclamar, todo mundo vai reclamar sempre. Reclamar, tamo aí pra isso, meu amigo. Não é isso que a gente tá aqui, ó, fazendo sempre também? É, então, o que a gente vai reclamar agora? Deixa eu ver. I have nothing to say to Cos. He's your fiancé, former fiancé. That is a matter for debate. Próxima cena continua aí a Hernandez com o Archer. Putz, eu acho foda tudo isso daí, né? Se for deixar pra eu falar, eu só vou elogiar, né? Mas o que acontece? Eu gosto quando ela fala que, tipo, o Archer tá tendo mais escolas nomeadas, né, intituladas com o nome dele do que o Zefram Cochrane, né, cara? E aí ele fica todo, tipo, ele detesta essa ideia, né? Ele não gosta disso. É, ele incomodado, bem incomodado com essa parada, né? Mas e aí, o que vocês acham dessa escalada, dessa ideia toda, dos diálogos? Eu acho os diálogos desse episódio ótimos e essa parte dos dois eu acho excelente. Eu gosto muito que ela tá nessa cena aí, ela tá pedindo opiniões pra ele de nave, de pessoal e tal. E eu sinto um pouco de relutância dele, sabe? Tipo assim, ainda naquela coisa, me parece ainda nessa vibe, tipo assim, ah, não mereço tudo isso, não sei tanto, ou... Sei lá, alguma coisa desse tipo, vocês não sentem isso? Não, mas isso aí eu acho que tá claro, né? Eu não acho que é um pouco, não, eu acho que é bastante, entendeu? Ele vai falar depois, né? É a coisa da culpa, né? As coisas que ele fez, é isso, né? Acho que tá bem claro isso daí, não é isso? É, não, mas é que ela tá... Porque ele já tinha ido na ponte, né? Pra dar palpite, essa coisa toda, mas acho que à medida que tá caindo a ficha, ele tá cada vez mais relutante em falar as coisas, sabe? É, em, então... sei lá, em dar palpite de gente, de... É, ele quer se afastar o máximo possível das pessoas, né? É, ele vai falar isso depois. Mas assim, talvez a Hernandez tá querendo puxar logo. Fala, tipo assim, fala logo que você tá todo negativão, uhum, entendeu? Você que é o gente fina aí, o positivo. O Archer sempre foi o otimista, entendeu? Aí agora tá pagando de o negativo do rolê. Então, eu acho que ela tá tentando extrair isso, entendeu? Perguntando de novo. E aí, você olhou lá, coisa, tá? Porque eles foram amigos e íntimos. Eles são amigos e já foram íntimos. Então ela conhece o Archer. Ela sabe que ele não tá normal, numa situação normal, entendeu? Então... É, eu acho bem legal isso daí. Parece que é tentando puxar dele de uma forma bem sutil, né? Ela fala, você não tá sendo um pouco cínico demais? Porque não é nesse momento que ele fala, você vai descobrir que... Como é que é? Você vai acabar audaciosamente lutando muito, né? Ele usa o boldly go, né? Alguma coisa assim, uhum, né? Então, isso. E faz sentido porque naquele discurso do, do Zefram Cochrane, no primeiro episódio, ele fala assim alguma coisa, to go boldly, né? Pra, que é aquele que remete ao to boldly go. Então, ele tá usando aí boldly go e, tipo, ironizando a fala do Zefram Cochrane. Zefram Cochrane é um cara que ele sempre, junto com o pai dele, admirou pra caramba, entendeu? Então, olha o nível de negativismo do Archer aqui, né? Ou de fatalismo do Archer, né? Pra tá chegando a esse ponto de meio que com cinismo em cima do discurso do Zefram Cochrane, sabe? É bem foda isso aqui. Tem umas coisas meio profundas do Archer nessa história. Things have changed since Enterprise left space dock. You'll spend a lot of your time boldly going into battle. Don't you think you're being a little cynical? Did you read my reports? Yes, Captain, I did. E tanto é que é nessa hora que eu queria comentar. Ele cita o General Casey quando ela fala sobre oficiais. Ele fala, mas acho que é melhor você colocar um Mako, né? Aí ela fala que ela não se sente muito, tipo... A vontade. A vontade, né? Com militares. E aí ele fala, foi aí quando ele fala do General Casey. O General Casey é citado quando a gente tem a entrada dos Makos, né? Na série mesmo, né? Então ele, que é o cara aí que é o, sabe, o High Ranking Officer de Makos em Enterprise aí nessa época. É uma... Então assim, só frisando mais uma vez o quanto que esse episódio tem, sabe, de citações, de coisas que já foram mostradas ou ditas, esse episódio é legal por causa disso também, né? Uma coisa que eu achei engraçado, o Trip é acordado às 4 da manhã, aí a T'Pol informa que é costume os convidados prepararem o café da manhã, acordar de madrugada, olha só os vulcanos, cara, imagina você é recebido por eles... Esse é o tratamento, certo? Aí tu tem que descobrir onde fica o café, como é que opera a cafeteira vulcana. Não, e tá tudo quebrado lá, né? Os utensílios domésticos. O cara ainda tem que trabalhar. E tudo isso pra mulher ficar perguntando por que que tu tá aqui mesmo? Por que que tu veio? Por que que tu tá me visitando? É, cara, eu gostei muito. Olha, eu sei que vocês estão metendo pau aí, Roberta, mas eu gostei de tudo aqui, ó, até da implicância da Tiles. Gostei de mas tudo. Mas eu tenho, cara, certeza que foi por isso que tu me convidaste para o programa, para implicar. Não, pior que não. Se você tá falando bem, tu ia estar assim, porra. Não, direto vocês me surpreendem. Eu acho, não, eles devem adorar esse episódio. Chega lá, mete o pau, né? Então eu nunca sei o que esperar, na verdade. Às vezes eu acerto, mas a maioria das vezes erro. Então, essa é a parte legal também, nunca sei o que esperar. É, cara. Mas não é nesse diálogo que a T'Pol já dá uma... Esse episódio, a T'Pol, ela tá bem emocional em várias cenas. Dá umas escapadas emocionais direto, né? Que pra mim tá totalmente condizente com o lance todo do Season 3, entendeu? Se fosse, tipo, no meio da Season 1 ou 2... não faria sentido, mas essa é uma outra T'Pol, essa é uma T'Pol já alterada, né, Trillium D e tudo mais. Então, aqui ela demonstra bastante, e é legal quando a mãe dela meio que vai mostrando, ah, você mudou, né, meio que dizendo, tá andando com humanos, né. O duro é, sabe aquela cara do Tucker de estar no meio da discussão de família, o que eu falo, né, o que eu faço, onde que eu me enfio, né. Eu vou dizer que eu tenho que ir no banheiro. Não, o pior de tudo é que a T'Pol ainda fala, a gente não deveria estar fazendo isso na frente de convidados. Puta, aí o cara, né, já se sente. Próxima cena com o Reed, ele dando autógrafos para as garotas ali. Achei muito legal. Se eu fosse ele, eu estaria fazendo, eu acho, o mesmo. É como eu disse, eu não estaria usando a jaqueta, eu estaria de uniforme. Certeza. Já que aquele... é para angariar as moças, né, velho? Você vai... Inclusive, com um tricorder no bolso, sendo pra fora. Claro, um comunicadorzinho ali, tipo. O phaser assim, né? A pistola phaser assim no coldre, né? Imagina isso. Cara. Com o comunicador aberto, fingindo que tá falando com alguém, assim, tipo, aquela pose de Capitão Kirk, assim, sabe? É isso. Mas o bacana é que essa cena tem todo esse propósito, né? Quando chega o cara pra perguntar, ah, tá tudo bem aí? Né? Chega pro Fox. Tá felizão aí? Eu acho que, em termos de, sei lá, de conteúdo pra ser discutido, eu acho que tá mais nessa parte do, né, da xenofobia, né? Coisa que o Phlox acaba sofrendo. Agora, eu não entendo, tipo assim, quando começa o negócio da briga, eu penso que o Reed e o Mayweather vão, tipo, cagar a pau esses caras. E não, e eu fiquei triste, assim, com isso, sabe? Sabe aquela coisa, tipo assim, de tu sempre ver o bully sair. E a gente gosta quando o bully apanha horrores. Caramba. Eu queria bully apanharem muito, assim. Aí, ó, como eu sempre me surpreendo. Eu nunca imaginava que o Alberto ia até... Ah, eu queria ver sangue mesmo, essa porra aqui. Senti falta. Senti falta de sangue aqui nessa parte aqui. Ai, caramba, é foda. Mas... E menos gente bosta pra dividir o mundo, sabe? É aquela frase, né? O mundo não é um lugar ruim, ele só é mal frequentado, né? Mais ou menos. Sim. Definitivamente. Não, mas sabe que é engraçado? Esse ator que faz o cara que vai aí fazer o bullying com o Phlox aí, né? O nome dele é Joey Crestor, né? Ele participou do Strange Things. Sério? Ele é o pai de um do ele é o pai do Mike. Ah, do Mike. Peraí. O Mike é aquele garoto que ele é o crushzinho da Eleven, é isso? Isso. O pai do Mike é aquele cara que é um cara que só fica lendo jornal, não faz nada, né, esse cara aí? É, aquele americano padrão lá da que tem uma... Que tem uma mulher mó gostosona, não é ele? Não é ele? Isso, que eu tô... Ah, aqui. Que ela acaba ficando depois com o irmão mais velho. Da Max, é, né? Que começou a ficar todo interessada, que o cara falou, ah, você é mó gata, hein? É, cara, inclusive... Sim, o cara é trimarginalzão lá. O que eu quero ver na terceira temporada é essa mãe, a mãe do Mike e esse cara aí, cara. Quero ver o que vai dar esse troço. Mas então, quer dizer a que... A fantasia milf do... Já falou que curte a Capitã Hernandes, né? Tá aí. É. The Milf Guy. Mas então, quer dizer... Olha só que legal, Roberto, a sua vingança aí. O bully, se achando fodão, xenófobo, caralho, virou corno de Stranger Things, cara. Olha aí. Olha aí. Me senti vingada agora sim. Tá vendo, Roberto? Tá vendo aí como é que é? Não apanhou o suficiente aqui, mas tá lá, ó, tomando chifre na 13 anos depois, lá, sei lá. Caramba, cara, essa eu não sabia. Tô chocado aí também. Mas então, agora, por que que não teve muito sangue também, né? O Phlox se mostra aí, tem esse lance, né, cara, de blowfish, né? Como é que chama? Isso não é uma membrana, como é que chama esse troço, cara? Ele infla, cara, né? Como é que daria pra chamar? Chama de balão. Balão, sei lá. Ele vira o... denobulando o balão aí, tal. E aí é isso, cara, muito foda. É legal isso também, acrescenta pro lore aí dos denobulanos, eles têm isso, né? Muito louco. Maneira de... afastar, né, os predadores, sei lá. Então, bacana. Isso aí foi legal. É um jeito de acabar a briga logo e tal. E acho que é por isso, hein, Roberto, que não teve aí o quebra-pau, né, então. É, mas no fundo, assim, se a gente for racionalizar depois de fazer isso, é muito provável que os caras começassem assim, a pegar facas, né, para vir pra cima deles. Mas, enfim. Mas sabe o que é também? Tem que ver que os humanos, os terráqueos, né, eles estão na paz aí já faz um tempo, desde de quando a Terra começou a ficar, né, enfim, cair no paraíso, mais ou menos, né? No paradise aí. Então, até eles ficarem mais sangue nos olhos, pegar a faca, acho que demora um tempinho, talvez. Será que não explicaria isso? Não sei. Pensa assim, ó, justamente o que eles não gostam é da diferença. Aí o cara vai lá e faz uma demonstração pública dessas. Ah, mas deve ser medo, né? Pra mim seria... Oi? Deve ser medo, talvez, mesmo, né? Se ele fez isso, e se ele puder fazer mais? Isso aí é só um negócio. Ah, pode ser. Pode ser. Isso sim. Eu acho legal a frase do cara. Ele falou assim, a culpa é de vocês da frota, fica botando a bandeirinha aqui na terra pra todo mundo saber onde fica. Tipo, então, todo gente, mundo gente, mas é verdade. Tipo, outro dia eu tava brincando, vi uma brincadeira qualquer de Twitter dessas, assim, dos caras falando, né? Então, olha só, os caras mandaram uma Voyager pra lá, e daí a Voyager tem o nosso endereço, tem como chegar aqui, tem a nossa língua e tem como a gente se parece. Isso não pode ser uma boa ideia. Ah, Voyager sem graça, do mundo real, né? Dos quer humanos. Dizer. É Voyager sem graça, é do mundo real. Tem que avisar aí. Ah, sim, Voyager sem graça. Mas, ó, então, mas é foda. O que eu acho legal é isso. Tem sentido, né? Tem sentido. Mas é aquele negócio do ser humano buscar, né? Aí vai de encontro ao que é Star Trek, né? Star Trek. Trek, né, cara? É isso, né? Então, o legal desse episódio aqui é que a gente vê uma, sabe, o pessoal anti-frota estelar, cara. Isso é terráqueos, veja bem, terráqueos anti-frota estelar. Não é uma coisa muito louca isso? É, se você for ver, é um discurso muito parecido que o Mudd fez, né, em Discovery, né? Não, a gente tá falando de canon, Ricardo, acho que você perdeu o foco aí. Ah, tá, desculpa. Foi mal, hein? Acho que o cara tá, né, um pouquinho... Mas é verdade, o Mudd fala isso, é verdade? É que a gente viu, já a Frota Estelar estabelecida como uma instituição de pesquisa e defesa, né? Eu já tava uma instituição sólida, né? Aqui não, pra eles é tipo a NASA, né? Tá metendo o nariz onde não deve, né? É, então, é curioso, cara. Eu achei bem legal. É, traz discussão. Isso aqui traz bastante coisa pra se pensar, sabe? Eu achei muito rico isso. Né? Tanto é que não é à toa que daí a gente vai ter ao final da temporada o lance da Terra Prime, que é justamente um movimento xenofóbico da Terra, comandada lá pelo John Paxton. Então, eles pegaram isso e expandiram para lá. E aquilo foi um plot excelente, totalmente discutindo isso, mostrando também a hipocrisia dentro disso, né? Que o Paxton, ele carrega a hipocrisia dentro dele, né? Muito legal, né? Então, é muito legal que eles conseguiram expandir isso aqui. E lá a história é muito bem desenvolvida a partir disso. Muito bacana que surge aqui em Home. Um dos pontos que eu acho extremamente positivos desse episódio. Imagina que legal que seria se esse personagem aí fosse o braço direito do Paxton lá no... Mas eu acho que não... Eu achei meu lugarzinho no clube. Faria bastante sentido, era uma boa. É o neonazi, né? Mais ou menos isso. Well, perhaps we should be on our way. We're not going anywhere, Doctor. If your friend wants to go, you should let him go. You're not chasing anyone out of here. Próxima cena, eu vou deixar a Roberta pra comentar, porque é uma das coisas que ela mais gostou, que é o Tucker com a sogra. Sim, então, a sogra tá trazendo aipinha e pepino. E aí joga um verde ali. E pergunta, e aí, Estelan, você, tipo, o que ela te falou? Não. Puta, achei tão legal. Babaca. Não, achei ótimo de falar, foi super esperta, tá certíssima. Mas eu achei engraçado essa parte. Muito legal. E ele tenta, sabe, tipo, meio que conversar com ela, sabe? Olha só que legal, tem um lugar pra chamar de lar. Tipo assim, olha só, eu não tenho mais, sabe? Mas não adianta, ela continua sendo uma babaca. Agora, uma coisa que eu queria, não sei se é crítica, sei lá, talvez seja, já que... Né? Eu gostei de tudo, mas deixa eu... Eu não acho que em nenhum momento a mãe da T'Pol parece uma vulcana lógica, não. Ela, pra mim, ela interpreta com emoção o tempo inteiro. O que vocês acham? Eu não tenho essa impressão. Cara, eu olho pra expressão que ela faz em toda a cena, me parece uma pessoa, sei lá, humana, normal. Não é porque não ri, entendeu? Ou não faz uma expressão mais exagerada, mas, sabe, ela tem uma... Quando ela conversa com o Tucker, ela tem total empatia, assim, ela entende de emoção. Desprezo por ele, né? Ou ela entende, eu sei o que você tá sentindo, nossa, entende pra caramba de emoção, então, sabe? Não vejo... Por exemplo, o Cos, que é o noivo pretendido aí, ele já me parece uma interpretação de Vulcano, sabe? Aquela coisa mais contida, entende? Muito mais do que a mãe da T'Pol, eu não vejo isso não, sabe? Em termos de Vulcano, conforme a gente tá mais acostumado, eu não acho que ela fez uma boa Vulcana, sabe? Mas a atriz é muito boa, então acabou sendo um bom personagem pra mim. Eu não tinha pensado pra esse lado, mas acho que tem razão. E uma coisa que também me chama atenção nessa cena daí, que é uma... Ai, peraí, deixa eu voltar aqui na fala dele. Enfim, ela perguntando assim, tá, mas aí como é que tu viu que tu te senti atraído por ela? Porque eu gosto de discutir com ela. Tipo, ele gosta da... Paul, porque ele se diverte discutindo com ela. Really? Isso tem tudo pra dar certo. Não, vai dar certo. Vai lá, casa com ela. É, mas eu não vou julgar. Tem cada casal aí, Roberta, que o negócio é tenso mesmo. E ficam juntos. Quem sou eu pra julgar aí? Sei lá, né? É que ficar junto não significa que dê certo, assim, né? Não sei. É que é tudo muito louco também, né? Tudo muito louco, né? Essa parte aí... Super strange. Né, então. Agora uma coisa importante é que o Cos já tinha sido citado no Breaking the Ice, e é por isso, né, Roberto, que a gente estava falando sobre esse episódio, né, muito por causa disso, né? Uhum. A citação toda da T'Pol tá prometida e tudo mais lá. Aliás, tem um desenvolvimento muito bacana no Breaking the Ice, porque ela meio que dá a entender ali, né, no final, quando mostra que ela vai comer a torta lá, né, o bolo lá de nozes, não é isso? Acho que é isso, torta, uhum. O bolo. É como se fosse isso. Assim, vou fazer algo que não é o que o Vulcano normal faria, que tem a ver com a conexão lá, aliás, conecta com o diálogo com o Tucker, de que meio assim, pô, você tá prometida, e aí, sua opinião não importa? E ela fala, não, o que importa na sociedade vulcana é o compromisso com as tradições. Então, ao final, fica implícito quando ela manda, ela diz que vai mandar uma carta pelo Capitão Vulcano, fica implícito que ela vai cancelar o casamento, né? E aí. Que ela não vai voltar pra. Ela tinha que voltar pra. Ela não vai voltar pra logo, não vai ter casamento, né? Isso. No princípio. No princípio é isso, né? Porque, segundo a tradição, ela teria que ficar pelo menos um ano casada com ele, né? Lá com ele. E aqui essa discussão é trazida novamente, quando a gente vai ter o diálogo do Cos com a T'Pol. A gente tem meio que a continuação do Breaking the Ice em relação a isso. Então, Roberto, você que viu os dois na sequência, o que você acha aí desse diálogo dos dois nessa parte? Então, eu... Ai, Deus, é que eu não consigo entender essa tradição vulcana, sabe? Pra mim isso não faz nenhum sentido, né? Cara, agora... Então, mas agora você entrou no ponto que, cara, desde o Amok Time... Amok Time é um puto episódio. Mas, sinceramente, pra mim não faz sentido nenhum. Sabe, Vulcano diz que é lógico e tem aquele troço lá de lutar até a morte se a mulher recusar, tem que, pô, que é isso, cara? Sabe? Então, assim, a pessoa veio me falar que Vulcano não faz sentido, mas já não fazia sentido desde o começo, cara, praticamente. Entendeu? Então, eu acho que, assim, Enterprise, ele nesse aspecto, desenvolve muito bem. Mas toda essa base foi construída lá, entendeu? Então faz sentido dentro da lógica estabelecida lá, mas no... Mas é que o que eu quero dizer com isso é que eu não consigo sentir empatia, entendeu? Pelo cara, tipo, eu não consigo entender a razão da pessoa querer casar com uma pessoa que não quer ela de nenhum, sabe? Eu não consigo, assim, eu não dá. Não, mas nem qual, entender, na verdade, sabe? Qual é a lógica disso, né? Qual a lógica de ter uma tradição dessa e... Se você tá evoluindo, por que que você vai manter esse tipo de tradição, né? É, também. É que talvez seja até para as pessoas não terem, não, sei lá, não quererem se apaixonar, por exemplo, sabe? Porque, tipo assim, se você está casado já, desde pequena, desde criança, você já tá prometido uma pessoa que você tá cagando e andando para ela, tu não vai nem querer te apaixonar, tu não vai querer ter relacionamentos amorosos, nada disso, sabe? Olha aí, Roberto, você explicou melhor essa questão para mim do que 700 episódios de Star Trek, entendeu? Acho que você resolveu essa parte. Pra mim, é canon isso que você falou. Porque... Não, é sério. Faz todo sentido. Não, aí, ó. Mais um... Mais um artigo para o Memory Beta Maná. Ai, caramba, olha aí. Isso foi bom, cara. Porque, sério, ó. Tipo, faz sentido. É, por que da tradição ser tão forte? Porque se não for, é escolha. Escolha pode envolver emoção. Emoção é tudo que eles querem evitar. Olha aí, ó. Faz sentido, né? Então... Olhando sob essa nova perspectiva, e aí, o que você diz dessa cena? Já faz sentido, certo? Agora me encalacrei, viu? Agora você fez fazer sentido, você vai falar agora aí. Vamos lá. Eu não que criei aqui minha cama de casa. Ele tem toda a razão. Tá vendo? Não, mas é que olha só, ele também tá sendo chato, sabe? Tipo... Orgulhoso, eu acho. Vai dizer que não é. Cara, eu acho que ele tá sendo totalmente... Ó, dentro dessa coisa toda, ele tá sendo bem lógico, cara. Dentro dessa coisa toda aí, que já tá estabelecida, entendeu? Eu acho... É, a família disse, a família poderosa. É, eu acho que ele só tá querendo seguir ali, cara, sabe? Quanto a isso, eu achei ok. Por isso que eu gostei de tudo no episódio, porque dentro da lógica interna de tudo isso já estabelecido, faz sentido. Se você for discutir... se você for discutir dentro disso aqui, que já foi dito lá atrás, tá dentro, cara. É ok, eu acho. Humanos malditos. É. Zoando não, tudo, hein? O cara acho que tá fácil, meu, vai dar muito trabalho depois ir atrás de outra noiva, vai ter que ir lá fazer os negócios assim. Meu, aceita aí comigo, você fica um ano aqui e depois vai embora, né? Tem que voltar pro Tinder, né? Não quero ter que voltar pro Tinder Vulcano. Imagina o Tinder Vulcano, cara. O que você gosta? Vulcanos não gostam. É, mas... Gosto é irrelevante. Não, pelo menos no Tinder Vulcano ninguém tá indo pra querer namorar, né? Que é encheção de saco do Tinder. Mas, ó, voltando aqui. Voltando aqui é o seguinte, ó. É trazida a informação, então, de que a mãe da T'Pol foi convidada a se retirar, vamos dizer, né, lá do Instituto de Ciência, né? Como é que é? O termo correto é... Academia, né? Academia de Ciência, né? É isso? Sempre esqueço, acho que é Academia de Ciência. E aí a gente vai descobrir depois que é por... E o foda é, o lance, cara, que é todo... Que isso aqui é todo cheio de coisas de canon. Por que tiraram ela? Por causa dos eventos lá do... De Pigem, do monastério, né? Que é do episódio The Andorian Incident, lá da primeira temporada. Um ótimo episódio que estabeleceu coisa muito importante, as consequências vindo aqui. E outra coisa também que eu esqueci de falar é o seguinte. No Breaking the Ice é dito que a T'Pol tinha visto ele só 4 vezes, não é isso? Só 4 vezes na vida. Então essa aqui é a 5ª vez que eles se veem pessoalmente. Aí tem aquele negócio, deixa eu ver, é aqui, eu não lembro se é aqui que ele oferece pra T'Pol, acho que é, né? Se você se casar comigo... É, que a mãe dela é restituída no cargo. É, e ele fala que daí ele teria que ficar só 1 ano com ela mesmo, né? Que é uma informação que eu já assim, aprendi. Você quer uma esposa ausente, fala assim, não, eu quero que você seja feliz. Então, ser feliz, eu queria passar essa discussão toda, tipo, você aceitava o término, né? Então, mas olha que legal, ele ainda quer ver ela feliz. Entendeu? Tipo, dentro dessa lógica, o cara tá sendo legal. O Koz é um personagem. E mesmo depois, quando ele vai cancelar tudo isso, depois que a mãe da T'Pol morre, né? Isso já levando lá pra trilogia Vulcana da Reforma. Depois disso, é informado em outros episódios que daí ele cancelou o casamento, cancelou tudo, entendeu? E ainda na trilogia da Reforma, ele ajuda pra caramba a T'Pol e o Archer. Pra revelar o Kirshara lá, no alto comando Vulcano. E mudar todo o paradigma da sociedade. Cara, o Koz foi legal pra caramba na série com a T'Pol, na verdade, entendeu? É verdade. Ela que fica aí se envolvendo com o humano aí, ferrando a porra toda, entendeu? Mas sério, cara, na verdade o cara foi legal pra caramba o tempo inteiro. O problema é a T'Pol. O problema é a T'Pol, entendeu? Mas ele sempre foi gente boa com ela. É verdade. Não tinha me dado conta disso, mas é. Olha aí, ó. Ah, isso cai na máxima. Não adianta você ser bonzinho. O cara que é muito bonzinho só se fode. Olha aí. Roberta não curtiu o comentário. Ai, gente, por favor, né? Daqui a pouco vamos começar a falar em Friendzone. Ai. Friendzone é uma outra conversa também. Isso aí já é uma outra conversa. Mas é tudo muito parecido. Ainda, ó, dá pra fazer um podcast dos Friendzoners de Star Trek. Eu coloco o Odo, né, durante boa parte da. Nossa, cara. Mas isso aí é uma outra. A fala de Friendzone do Odo é um porre, né? Ai, cara. Esse ator que faz o Koz, ele fez outros personagens em Star Trek. Fez. Em TNG e em DS9. Em TNG ele faz um Borg, cara. Naquele episódio de Descent 2, né? Acho que é o 2. E na DS9 ele faz peraí, o que era? Ah, um Cardassiano. É um Cardassiano. Isso. No Profit and Loss, né? Depois eu vou botar o link também, galera ver aí qual que é, relembrar, né, as participações dele. Próxima cena é o Archer com Hernandez. Minha parte favorita do episódio é sempre as cenas do Archer com o Hernandez. Isso aqui é quando o Archer começa... Aliás, ele é antes dele dormir ter o sonho, né? A minha cena favorita eu acho que é depois do sonho, lá quando eles se beijam, né? O diálogo que tem antes daquilo. Mas esse diálogo aqui é muito bom também. Look at the Vulcans. Not explorers. They keep their ships close to home. Never know who's gonna come calling. That's not the mission either one of us signed up for. Maybe you'll feel differently after you've delivered a few dozen eulogies. Bom, a gente tem mais uma cena da T'Pol com a T'Less. Ela tá meditando e vem a T'Pol lá falar com ela. E aí a T'Pol vem pra cobrar, ó, você então foi retirada lá e tal, né? Eu acho bem legal isso, quer dizer, você vê que o lance dos vulcanos hipócritas desse período, os misguided mesmo, né? A coisa de que estão punindo a mãe dela pelos eventos de Pigem lá. Você vê, são esses vulcanos antes da reforma que... É legal que vai explicar tudo isso, por que eles são desse jeito, né? Mas até esse ponto, então, você, Roberto, acha um saco, né? Os vulcanos de Enterprise, né? Sim, Sim, acho. Acho todo. É que pensa assim, a maior parte dos vulcanos que aparecem na tela são tipo assim, são os caras do Alto Conselho Vulcano, dizendo, ó, vocês não podem sair daqui, porque, ó. Ou, sei lá, não me interessa nada do que vocês estão fazendo, sabe? Ah, são uns bostão, assim. Peraí, então você. Pra você foi, é uma libertação ver o Siren lá, no The Forge, falando. Nossa, um aquela trilogia é muito boa. Sim. Né, do caralho, quando ele vai falando, não, isso aí eles estão todos, né? Na verdade, eles se desviaram dos verdadeiros ensinamentos de Surak. É, e daí começa a fazer sentido, né? Acho que as coisas pra mim começaram a encaixar mais a partir dali, sim. Não é do caralho? Então, olha aí. Então. É, daí olhando em perspectiva, sabe? A série, assim, ah, tá, então é por isso. Mas até aí eu acho tudo muito chato, sabe? Ai, cara. Não, mas o que eu acho legal é que pra mim serviu muito pra mostrar que o Vulcano tem uma tendência a cair pra isso mesmo, sabe? Porque, cara, mesmo antes de Enterprise, eu sempre vi essa tendência no Spock ou em outros personagens vulcanos, a tendência de ser arrogante, de ficar exagerado, sabe? Uhum. Dessa coisa de lógica, e que na verdade nem era lógica, era só hipocrisia. Então eu acho que Enterprise veio como, sabe, vamos mostrar eles no máximo disso, aí depois vem ao final, mostra que eles estavam perdidos. Então é meio que os vulcanos tendem a se afastar dos verdadeiros ensinamentos de Surak, eles tendem. Eu acho que é isso, entende? Uhum. Então eu acho muito foda. Faz sentido. Esse sonho do Archer, que ele, né, acha que tá vindo ali dois Zindi reptilianos, é a última vez na série que vai aparecer Zindis, nesse caso reptilianos. É, mas ainda assim não apareceram, é só sonho. Tem a lutinha ali, né? Eu acho muito foda, porque aqui, até o momento, o Archer só tá negativo, né? Mostrando a visão negativa dele sobre a exploração espacial, por conta de tudo que ele viveu. Só que depois do sonho, como ele tá assustado e a Hernandez vê ele daquele jeito, aí ele se abre, né, cara? Eu acho foda. Pra mim, essa é a parte mais importante do episódio, né? Pra mim, essa é a parte mais que eu mais me lembro. Sempre quando eu me lembro desse episódio, essa é a cena que eu mais me lembro. Um momento que pra mim é inesquecível. Um dos principais momentos do Archer como personagem na série. É, esse episódio pra mim é muito especial e muito por causa dessa cena aqui. Essa cena pra mim, ela pra mim é a principal, sabe? A maneira como ele explica tudo, solta tudo, e o lance da Hernandez falar que tá do lado dele, e aí eles se beijam também, cara. Eu acho do caralho isso daqui. Não, cara, esse episódio de ele tá consternado, ele mostrar aquele negócio, saiu tudo, né? Explodiu, né? Assim, ficou bem interessante ele falando assim, ah, você fez o que foi preciso, assim, até torturar, até deixar naves à deriva, né? Isso daí não tá em nenhum manual, isso daqui não tá. Não é o que a gente imagina que tem que fazer, né? Gosto muito da maneira que a Hernandez, ela. Ela é bem, sabe, respeita o. Sabe, o jeito do Archer. Ele não tá sendo totalmente sincero em várias partes, e ela não fica pressionando ele. E é bacana, cara. Esse é um casal que eu queria ter visto mais, assim, sabe? Eu queria que tivesse mais coisas. E até essa cena, assim, no final das contas, eu acho que ela podia ter sido maior, sabe? Sei lá, dele falando mais, assim, acho que ele. Não sei, pra mim faltou um pouco, sabe? Dele explicar mais pra ela o que tinha acontecido, o que tava deixando ele tão mal, assim. Mas eu achei muito boa a cena, assim. Ou seja, se tivesse tirado um pouco mais de cenas de, né, tipo, ó e mamãe. Eu nem tô dizendo isso. Não, mas. Duvido que você discorda disso. Fica nas estrelinhas. Mas o legal é que poderia ter tido mais, mas também não faz uma. Pra mim, não faz uma falta demais, assim. É como se cumpriu, assim, sabe? Tá. Não, é verdade. Acho que tá muito bem, assim. Mas é porque eu acho tão legal esse diálogo deles, sabe? E o Archer admitindo que algo se perdeu na expansão e sei lá, da esperança que ele tinha, sabe? Eu acho tão legal essa cena que talvez. Que eu gostaria, sabe? De ter um desenvolvimento maior, assim. É bem maduro, né? Quando ele fala que ele quer sair dali porque ele tá perto dela é ruim, né? Porque ela faz ele lembrar de quem ele era antes de tudo isso. Puta, eu acho isso tão foda, cara. Tão profundo, assim. Sabe, se você tenta entrar na cabeça do Archer, você pensa, cara, imagina a cabeça desse cara, velho. Tudo que ele passou. Porque. E como tu diz, assim, a maturidade dele pra admitir isso, sabe? Porque não é um negócio fácil, assim, né? É, então. Eu tava assistindo muitos episódios, revendo episódios da primeira temporada. E aí você compara, aquele Archer da primeira temporada, do comecinho, ele é tão otimista, assim, tão, sabe? Que é legal, mas ao mesmo tempo é ingênuo. Aí você vê esse Archer, depois de ter passado por tudo, cara, é muito louco você ver. Faz sentido, assim, sei lá, tentando entrar na cabeça dele, isso que ele fala pra ela. É, eu vejo você, eu me lembro daquele cara lá, sabe? É muito foda isso. Daquele cara que salvava 50 vezes os Klingon e ainda é perseguido pelos Klingon. You going climbing in the middle of the night? Why not? It'd be a shame if you lost your footing. It's a long way down. But at least you wouldn't have to deal with these feelings anymore. Are you telling me I have some kind of a death wish? You tell me. Bom, é na sequência mais trip, tipo, Roberto. Aí eu gosto da roupa dela também. Ó, só pra vocês não acharem que eu tô implicando. Essa roupa eu acho bonita. Eu gosto muito, cara. Acho tudo legal. Esse cenário é bonito pra caramba, né? É, bonito pra caramba. Por mais que aquela coisa meio digital mesmo, tal, né? Mas tá tudo ok, cara, tá muito bonito, o lance da luz, né, avermelhada, e é legal porque meu, esse diálogo fecha com a, assim, porque a T'Pol vai informar pro Tucker que ela decidiu casar com o Cos mesmo, no caso, pra ajudar a mãe, pra mãe retornar à posição dela. E daí fecha com o Tucker dizendo, pô, você me traz aqui 16 anos-luz pra ver você casar com um cara que você nem, né, e aí fica aquela cara dele ali. Falam que essa informação dos 16 anos-luz é relevante pra ficar canônico o posicionamento de Vulcano, né? É, eu tinha lido sobre isso, porque o posicionamento tinha sido estabelecido em qual fonte não canônica mesmo? Eu não lembro se é um livro, ou eu não lembro aonde que tá dizendo isso, cara. É, e daí seria pra canonizar de vez essa informação que apareceu em algum lugar, que eu não vou me lembrar agora onde é que é. Né? Você viu isso daí também, né? Eu vi. Acho que é 40 Eridra, alguma coisa. Como é, alguma... é um aqui, ó. Pera aí. Eu tô com 40 Eridani A. Seria perto disso? É isso, Ricardo? Não lembro. Alguma coisa disso. É uma informação que tinha aparecido em alguma fonte aí que eu não vou lembrar o que que é, cara. Se é livro, se é... sei lá. Deixa eu só ver aqui, ó. Ah, tô vendo aqui, ó. Tem um livro que chama-se Star Trek Star Charts. É isso? Acho que é aqui, cara, que foi dito pela... tá lá a informação. Ou se é... tem, ó, no Star Trek Enciclopédia fala isso, que Vulcano orbita a estrela anã chamada 40 Eridani A, certo? Uhum. É, que eu acho que esse 40 Eridani A existe na vida real mesmo, não é? Ou não? Ou inventado? Puta, eu não lembro agora, cara. Eu vou fazer assim, eu vou deixar o link de 40 Eridani A, que tá no Memória Alpha, no post do podcast, as pessoas entram lá, leem lá, né? Se viram. Uhum. É, também ficar só ouvindo podcast aí, ó. Pesquisar um pouco também. Botar esse povo pra trabalhar um pouco aí, né? É isso aí. Cara, pior que eu acho que existe mesmo, porque tem um negócio no memorial, no Wikipedia aí. Ah, então, é isso aí mesmo. Bom, mas enfim, pra vocês não dizerem que eu sou só implicante, eu gostei daquela cena do Tucker e da T'Pol. Qual cena? Aquela que eles estão lá, que ela tá informando ele que ela vai casar e tal. Gostei do diálogo, gostei da cena. Ah, eu sou suspeito. Esse episódio aqui eu sou suspeitão pra falar, não dá. Deixar comigo é elogio atrás de elogio, cara. É complicado. Pra mim esse aqui é complicado mesmo, cara. Ou seja, eu gosto muito do... Por que que eu gosto tanto, cara? O desenvolvimento de personagens, sabe? É, entrar dentro da cabeça deles, entende? A gente sentir o que eles estão pensando, sentindo. Putz, eu acho isso tão legal. Eles parecem tão vivos, sabe? Nesse episódio. Acho muito foda isso. E ainda mais com essa carga de canon, cara. Puta, que bacana. Tudo encaixa, sabe? Fazem mó questão de fazer encaixar. Conexão com a série clássica. Puta, muito foda. Outra coisa também. Cara, esse episódio tem um lance de canon, cara. Pô, que eu esqueci de comentar. Na cena em que o Archer tá falando com a Hernandez, olha pro céu e fala, ah, tá vendo aquele... Ah, sim. O Archer fala, ah, a gente já teve lá. Esse planeta aí... É classe M. É um planeta classe Minchara, né? Ele não fala isso, mas ele fala que é um planeta que eles já tiveram. E que daí não dá pra ir pra lá porque tem lá uma parada que mexeu com a cabeça de todo mundo. Isso aconteceu no episódio Strange New World, que é o terceiro? Acho que é o terceiro da série, da primeira temporada mesmo, que é o primeiro planeta, né, classe Minchara, que eles encontram. E aí, o Archer dizendo que não tem como nada, ter nada lá, e ela fala que um dia pode virar uma colônia, é isso que ela diz, não é? Isso. Cara, olha que foda. No episódio In a Mirror Darkly, no segundo episódio lá, quando a Hoshi Mirror estão olhando para aquele computador dentro da Defiant para pegar a ficha do Archer Prime, vocês lembram dessa cena, né? A ficha dele aparece no computador. Uhum. Cara, naquela ficha que tem aqui, se você pegar um print dela e tem no Memorial um print dessa em HD, dá pra ler tudo lá, né? O que tá escrito ali? Tá dizendo que o primeiro planeta que o Archer visitou virou uma colônia chamada Archer 4, certo? E que lá pro ano de 2200, mais ou menos, ou seja, na virada para o século 23, eles conseguiram erradicar o problema lá que deixava todo mundo louco, né? Porque no episódio isso acontece, né? E aí, já tem uma população de não sei quantas pessoas, virou uma colônia mesmo, né? E olha que foda. O mais louco é porque no episódio Yesterday's Enterprise, da nova geração, eles afirmam que existe a colônia de Archer 4. Já tinha sido dado esse nome. Então, quando fizeram na Mirror Darkly, conectaram tudo, entendeu? Ou seja, o episódio da primeira temporada lá, que eles visitam o planeta, no futuro realmente vai virar uma colônia, vai se chamar Archer 4... E tá lá na nova geração, cara, o Archer 4, entendeu? Tem uns detalhes que os caras acabaram conectando. Então é muito bem feito essa parte, assim. Isso eu achei bem legal. E o mais legal é o Archer achando que, ah, lá não vai dar nada, não. E acabou virando mesmo uma colônia, em nome dele, sabe? Bem foda, cara, bem foda isso. Próxima cena, então, é o de manhã já, né? Tá lá a Hernandez e o Archer na escalada e tal. Eu acho muito bacana dessa cena quando eles terminam se beijando dizendo, ah, mas os dois capitães das únicas naves, né, da frota Warp 5 estão se pegando, né? Tipo isso, né? Caramba, e quando souberem disso, ele fala, ah, não, mas o código dos né, dos climbers, né? Não, dos montanhistas. É dos montanhistas e tal. Mas, cara, eu fiquei pensando nisso, sabe? Sempre penso nisso. Olha que legal. Os dois capitães das únicas naves exploratórias, né, de Warp 5 se pegando, cara. Olha que foda. Não é muito foda isso? Que casal, tipo, puta casalzão da porra mesmo, cara. Não é foda isso? Próxima cena é o... Lá na enfermaria, quando vai ter a Rush falando com o Phlox. Cara, eu acho bem foda o que a Rush fala pro Phlox. Quando ela fala, ó, não é assim que se trata o preconceito, né? Tem que mostrar a sua cara e mostrar que nem todo alien tá querendo aqui explodir o planeta. É, porque eles comentam que eles querem ir no restaurante da Madame Chow, alguma coisa assim, né? Que parece que ele tava semanas já falando em ir, né? Ele tava todo contente. Eu fico com uma peninha do Phlox. É, e que ainda ele tem que mudar todos os planos por causa dos imbecis lá, né? Bem-vindo ao planeta Terra, né? A gente vê que passa o tempo e a bosta continua a mesma. Phlox estava... Então, e outra coisa também, mais uma citação aí. Ele fala que... Qual que é o lance desse restaurante para comer um negócio chamado Egg Drop? Qual que é a tradução disso, Egg Drop, cara? É uma sopa de ovo, não era? É tipo isso. Porque, porque acontece, no Broken Bowl, ele cita que ele gosta desse tipo de prato, sopa de ovo, né, tô vendo aqui, esse prato da terra, né, então mais uma conexão com Broken Bowl, mais uma conexão com coisa anterior. Próxima cena é o final do debriefing lá com a frota e os vulcanos, cara. Aquele lance que a gente tinha comentado. O Soval, tipo, não só agradecendo, mas dizendo que o Archer fez o que era necessário, mesmo que foi uma coisa moralmente duvidosa, algumas coisas e tal. E ele termina, cara, cumprimentando com, né, o cumprimento, digamos, humano, que é de apertar as mãos. Porra, achei foda isso em vários níveis, cara, sabe? O Soval pegando um costume humano pra agradecer o capitão humano, que ele teve sempre reservas e o caramba. Puta, cara, eu adoro essa cena. Adoro essa cena. E vocês acham que isso pode ser, tipo, uma admissão... assim, ele tá dizendo pro Archer, olha só, tu fez o que tu tinha que ter feito. Será que ele não tá meio que entre... muito entre aspas, porque ele jamais pediria desculpa pro Archer por nada, mas tipo assim, muito entre aspas, se desculpando com o Archer e dizendo, olha só, tudo que eu fiz até aqui é porque era meu dever, sabe? Tipo assim, ficar te perguntando, te pressionando com os negócios que ridículo, né? Eu tava aqui, eu tava fazendo meu papel como embaixador, né? Agora eu tô aqui como cidadão vulcano. Isso, exato, cidadão do universo que não foi dizimado. É uma maneira interessante, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? Como se ali fosse o Soval civil, né, falando com ele. Seria isso? É. É legal, cara. Eu só sei que eu acho do caralho. Eu acho que isso vai se conectar muito com o The Forge, né? Que é o primeiro da trilogia lá. Quando, no começo do episódio lá, né? O Forrest, né? O Almirante Forrest dá a vida pra salvar o Soval do ataque terrorista que há na embaixada, né? E aí... É legal uma hora lá no episódio que o Soval se coloca à disposição do Archer para ajudar as investigações para saber quem foi que foi o responsável por aquele bombardeamento, né? E aí, eu acho muito foda, porque durante esse episódio, o Soval, antes do Forrest morrer, o Soval fala dos humanos com uma admiração e até com medo e admiração ao mesmo tempo, né? É um diálogo que para mim é muito especial. Quando ele fala que, ó, vocês são difíceis de ler, vocês humanos, né? Vocês são tão teimosos quanto os telaritas, às vezes vocês são tão agressivos quanto os Klingons, às vezes vocês são isso e aquilo, e às vezes vocês nos surpreendem com a sua lógica, entende? Então, aquilo mostra muito, ele fala, mas que o lance do medo, essa coisa, relutância com os humanos, tem a ver pelo fato também de que vocês saíram de uma terceira guerra mundial e em menos de 100 anos já estão explorando as estrelas. A gente demorou tipo 1000 anos para fazer isso. Ela é muito, tipo um milênio, desde o Awakening, que é o despertar, até os vulcanos atingirem as estrelas, né? Então eles veem um potencial nos humanos, tanto para, sabe, coisas maravilhosas e coisas terríveis. No The Forge isso é muito bem colocado, na boca do Soval essas palavras são muito bem colocadas, e eu acho que esse apertar de mão que tem aqui é como se fosse já uma... A partir disso eles vão desenvolver aquilo lá, assim como a partir do lance do movimento xenofóbico aqui vai desenvolver o movimento Terra Prime lá, sabe? Então, mais pra frente lá no Demon e Terra Prime, Demons, né? Demons e Terra Prime. Então eu acho foda, cara. O Homer realmente é um episódio que ele serve como uma base pra diversos acertos dessa temporada. Que acabou. Ou seja, ele fecha muitas coisas e ele abre outros caminhos, né? É verdade isso. Eu não tinha pensado nisso também. Eu sempre vi dessa forma e é por isso que eu acho tão especial esse especificamente, né? Porque quando eu vejo esse aperto de mão do Soval com arte, cara, até me emociono, cara, acho foda, cara. Aquilo significa tanto, ele apertar a mão, ele não tá, tipo, ele não tá dando aquela saudação vulcana de longe, entendeu? Ele tá usando o costume do cara pra agradecer o cara, entende? Um cara que ele sempre teve, na maior parte das vezes, antagônico, entende? Então, acho foda pra caralho, assim, cara. Puta momento pra mim. Paul has told me that the expanse would have someday encompassed hundreds of systems, including Vulcan. You've done a great service for both our worlds. Thank you. Agora a gente vai partir para a última cena do episódio, né? Começa, são duas, na verdade. Primeiro, a mãe da T'Pol e o Tucker, né? Ela falando, mas você ama ela e tal, né? Agora eu queria fazer uma crítica aí, que eu falei que eu tinha uma reservinha com esse episódio, eu acho que tá relacionado a isso, mas talvez vocês podem melhorar para mim, ou me esclarecer, me ajudar a entender melhor. Que é assim... a T'Pol tá indo casar com o Kos. A justificativa desse diálogo fica que é por conta de tradição. Tradição. Ok, tradição, né? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que o que convenceu a T'Pol não foi a tradição. O que convenceu a T'Pol foi reinstituir a mãe dela no cargo antigo dela. Certo? Então, quando eles ficam pesando nessa coisa de tradição ao final, e na verdade foi isso, vocês não acham que precisava mesmo a T'Pol casar com o Kos? Era tão... Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É tão importante assim que a mãe dela tenha de volta o antigo cargo? Será que é tão importante assim a ponto da T'Pol fazer o que ela não iria fazer em primeiro lugar? O que vocês acham? Eu acho que a T'Pol, ela se sentiu muito mais culpada. Porque assim, ela viu que a mãe dela não tava feliz, né? E aí, tipo assim, então foi por mim, a infelicidade da minha mãe tá sendo causada por mim. E eu entendo, assim, que ela tivesse se sentindo muito mais culpada e ficasse mais infeliz em saber que a mãe ia continuar aposentada por uma injustiça, sabe? Porque tu viu ali naquela cena que ela ficou putíssima quando ela se deu conta que era uma injustiça, que foram provas forjadas, a coisa toda, sabe? Então acho que é mais pra aliviar a culpa dela, sabe? Certo, da T'Pol. Eu acho que você tá certo, assim, realmente nesse sentido sim, é verdade. Porque eu tinha pensado muito de que não há uma importância em a mãe dela ter esse cargo, mas se for pensar nessa coisa emocional de tristeza, mas aí também é aquela coisa, né? Pra mãe dela ficar feliz, isso é emoção, né? Então... Mas é que eu tô falando que é T'Pol, pra ela ficar feliz, justamente por toda a adição dela, de drogas, né, que a gente tava comentando mais cedo, que ela tá com as emoções mais afloradas, então, tipo assim, é pra ela ficar, sabe, é muito mais, tipo assim, uma coisa dela pra mãe dela do que... Entendo, entendi. Do que pra mãe dela ficar feliz de verdade, assim, que não vai fazer tanta diferença, provavelmente. É, sim, é, mas eu fico pensando se talvez não seria melhor um diálogo, nem que fosse bem sutil, mas em cima disso que você falou, entendeu? Talvez... Tá, mas é que daí, é tipo assim, ela ia estar colocando de novo o peso pra mãe dela, entendeu? Não. Tipo assim, se ela dissesse, olha só, mãe, eu tô fazendo isso... Não, poderia ser com o Tucker. Mas poderia ser com o Tucker esse diálogo. Ah, pode ser. Entendeu? Mas, é sim. É. Naquela hora, por exemplo, lá que eles estavam conversando lá, antes de... Né, aquela hora que termina ele falando sobre, ah, eu tenho que vir aqui ver você casar com o cara e tal. De repente, poderia terminar com ela dizendo isso, né? Algo do tipo... E eu acho também que a atitude do Tucker foi muito lógica, né? Vamos dizer assim. Porque a mãe já queria, assim, chega lá pra minha filha, fala que ama ela, coloca no cavalo branco e foge daqui, né? Olha aí, ó. E vulcana lógica essa, hein? Puta. Ela fala assim, não posso falar o negócio disso pra chegar pra ela. Assim, meu, ela já tá com uma pressão desgraçada em cima dela, eu chego lá e jogo mais uma bomba na mão dela. Assim, não posso, né? Acho que a atitude do Tucker foi muito lógica, foi uma coisa pensada, né? E até aquele negócio que você falou que o Sobal fala, assim, tem horas que os humanos são muito lógicos, né? Né? Porque a gente espera do Tucker que ele seja explodido, né? O cara é explosivo, né? Sim. Aí é o seguinte, ó, a última cena mesmo é o casamento. Nesse casamento, algumas curiosidades. Em primeiro lugar, eu quero elogiar de novo a questão dos figurinos, achei excelente. E todo o design de produção disso daí, os detalhes, acho animal isso daí. Agora, sobre curiosidades, é o seguinte. Sabe esse cara que é o que faz o casamento mesmo? Esse cara que é idoso, né, um vulcano velho mesmo fazendo o casamento, que é o Vulcan Priest, né, que é o que, na descrição do papel do ator aí. Esse ator que tá fazendo esse Vulcan Priest, cara, ele é o mesmo ator que faz o subcomandante Tal no episódio de Enterprise Incident da série clássica, né? E isso eu descobri hoje, cara. Eu nem sabia que era o mesmo cara, né? E esse mesmo cara fazendo esse personagem ainda aparece no... Acho que é no Awakening ou é no Kirshara. Um dos episódios da Reforma Vulcana lá. Ele ainda aparece de novo. Muito legal. Isso aí achei uma das principais curiosidades desse fim. Outra coisa também... Que as palavras que ele usa para começar a cerimônia são as mesmas palavras que a T'Pau, lá no Amok Time, usa para casar o Spock com a... Como é o nome dela? T'Pring. Com a T'Pring. T'Pring. Engraçado que agora que eu reparei na roupa do Cos, a roupa do Cos lembra muito o uniforme romulano da nova geração, cara. Tem nada a ver, mas me lembrou, cara. What ye are about to witness comes down from the time of the beginning without change. This is the Vulcan heart. This is the Vulcan soul. This is our way. Agora eu acho engraçado que a T'Pol, que é antes de ela ir pro casamento, dá um beijo no Tucker, né? Mas é um beijo no rosto, né? É um beijo no rosto. Não, mas imagina, a mulher fala assim, o que tá acontecendo aqui, meu? Tá beijando, vai casar, tá beijando outro aqui. Não, é o corno manso aí desse Cos aí, coitado. Ele é um coitado, cara. Já falei, ó. Ele foi legal o tempo inteiro, cara. Ele é uma vítima da T'Pol nessa série. Não, ele não é uma vítima. Ele quer continuar com ela e por isso vira um babaca. É isso. Mas ele seguindo a tradição, não é como, né? Se ela fosse, tivesse querendo muito casar com ele pra ficar com o Tucker depois. Não. Tipo, ela deu toda a vida pra ele. Ela falou pelo menos ele não pra ele, olha só, eu não quero casar contigo. Ele disse, tá, mas eu vou te forçar a casar comigo. No final das contas, ele acabou também meio que comprando ela, né? Ah, eu faço isso por você e você casa comigo, né? Tá, não foi uma coisa assim também. Se tu compras uma pessoa dessa forma, tipo, o que que tu vai esperar? Carinho e afeto? Não, né? Não, carinho e afeto, até porque ele nem pode esperar isso, ele é um vulcano, né? Carinho e afeto também não é bem o que... Mas o lance que eu digo é o seguinte, dentro da tradição, né, ele fez tudo em nome da tradição. Agora, essa parte de comprar realmente não tá na tradição, né? Isso aí ele que inventou aí. Ele usou no subterfúgio aí, né? E também não deve estar na tradição, tipo, forjar provas contra uma pessoa. Não, você diz dos outros vulcanos, né? Sim. Ah, sim, não. Tô falando dos vulcanos em geral, tipo, como... né? Essas coisas. É aquele negócio, né, cara? Assim como os Klingons já na época do século 24, ou em vários períodos da franquia, cara, os Vulcanos também, essa parcela de hipocrisia extrema aí que a gente vê, né? Foda. Oh, mas pelo menos o Koz aqui não fez igual a T'Pring, né? Que já tava de rolo com o, não, o outro lá e só quis o combate só pra tirar o Spock da situação, né? Não, ele ia ficar com a propriedade da família dele, né? Lembra disso? Não, a T'Pring não vale... Meu, não me lembrava disso. Detalhe interessante, a T'Pol e o Koz, eles estão encostando os dedos, né? Aqueles dedinhos assim. E aquele esquema que a gente viu, o Sarek e a Amanda, né? Em primeiro lugar, né, no Journey to Babel. E nessa última cena do casamento, a câmera vai se aproximando, foco no Tucker, observando tudo aquilo acontecendo, né? Então é isso, essa foi a última cena do episódio, cara. Achei que foi final perfeito nesse sentido, né? A cara do Tucker de eu queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Foda. Bom, mas é isso. Essa foi a última cena, pessoal. Vamos, então, rumar para o final. Em primeiro lugar, vou perguntar para vocês considerações finais de Home. Começando com a Roberta. Vamos lá. É um episódio que eu gosto muito. Acho muito... muito bem fechado, assim. Acho os diálogos bons. Acho todo episódio muito bom. E esse foi um daqueles podcasts em que eu acabei o podcast gostando muito mais do episódio, porque eu não tinha me dado conta de todos esses, de toda essa característica do episódio, né? Que ele fecha muitas coisas, ele abre outras portas para outras histórias, né? Então ele é muito bem amarradinho, assim, muito bom mesmo. Peraí, então o segundo episódio in a row, né? Segundo, sessão 31, que, né, na sequência em que isso acontece. Agora você tá todo episódio achando melhor, então, é isso. Tá, não, vamos colocar assim também todo episódio. Não, agora já faz. Ó, já faz dois episódios que isso acontece. Já tá. Mas eu diria que foi uma coincidência, sabe? Estamos numa maré de sorte. Não. Puta, vamos que... pensar que isso vai ser sempre assim, não. Pô, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Pô. Não, mas, cara, é difícil criticar isso aqui mesmo, né, cara? O episódio é muito redondinho. Mas é isso, agora eu vou perguntar pro... Bom, Ricardo, vamos lá, cara, e você? Como é que é? Considerações finais. Cara, é um episódio muito bom, inegável isso. Como a gente tava falando, ele fecha umas pontas, né? Ele fecha algumas pontas tipo, e vai abrir outras pros episódios que estão pra vir. Claro que quando nós assistimos a primeira vez ele, a gente não sabia o que ia rolar mais pra frente dos episódios sobre Terra Prime ou a trilogia Vulcana, né? Mas você vê, imagina, a pessoa que vai ver pela primeira vez e vai ver depois os outros episódios, vai ser, caraca, olha, tudo começou nesse episódio, né? Tudo começou em Home, né? Então é muito interessante, os atores trabalharam muito bem, né? Nesse, não tem o que reclamar, né? Não, reclamar sempre tem do que reclamar, isso aí. Quer dizer, não dá pra reclamar muito, né? Não vem com essa não, já basta a Roberta todo episódio agora, tá gostando mais do episódio, agora você... Mas não deixa de reclamar, não pode... É. Não pode reclamar de mim, eu já tive aqui minha parcela de hater do casal. É verdade. Ainda sobrou espaço pra meter o pau na Battle Left Discovery. Apareceu espaço, não sei como. A Battle Left brotou aqui no meio do episódio, nada a ver, mano. Brotou. Tem nada ainda a ver com Klingon aqui, mas mesmo assim apareceu um momento. No meu caso, considerações finais. Antes disso, eu quero aproveitar para falar coisas que eu esqueci, né, durante a conversa. Mas é mais assim, eu queria focar um pouco no roteirista desse episódio, que é o Mike Sussman. O Mike Sussman, ele escreveu, depois eu fui dar uma olhada, ele o que acontece? Ele entra como escritor desde a época da Voyager, né? E aí, vendo a listinha de episódios... Cara, muitos dos episódios de Voyager e de Enterprise que ele escreveu figuram entre os meus favoritos. Né? O cara fez 22 de Enterprise e 11 de Voyager. O mais interessante que eu tava olhando aqui é que o primeiro episódio que ele vendeu a história, né, o pitch, é o Meld, da Voyager, que é da segunda temporada. É aquele episódio do Betazoid, do Suder. Lembra do Suder? O Betazoid que é psicopata? Então, sim. Esse episódio, na verdade, ele envolve mais a questão vulcana, porque, assim, tem o Sussman como... tem o Suder como psicopata, mas é muito sobre... como o Tuvok vai conseguir suprimir essa psicopatia do cara, né? Mind Meld. É, por isso que o Meld, né? Que é o nome do episódio e tal. Então, quer dizer, desde o começo o cara já começou escrevendo Vulcano, coisa de Vulcano, certo? Então é muito legal isso, porque nesse home, ele... meu, imagina, o cara começa a escrever coisa relacionada a Vulcano, aí chega em Enterprise, aí nesse episódio, por exemplo, o cara faz um episódio que se passa uma parte dele em Vulcano. Coisa que é muito difícil em Star Trek até esse ponto. Na verdade, era muito pouco mostrado Vulcano. Vulcano, na verdade, foi bem pouco mostrado na franquia. Então, ele escreveu muita coisa boa. Só relembrando, ó, em Enterprise, ele é o cara que escreveu junto com a Phyllis Strong, que eles fizeram parceria em alguns episódios, ele escreveu o Fusion. Fusion é justamente o episódio no qual aparecem aqueles Vulcanos desgarrados lá da lógica, que faz lá o Mind Meld errado com a T'Pol, que depois a gente descobre que ela vai ter a síndrome de Panar por conta desse Mind Meld mal feito e tal. Então, ele vem, tava lá sempre, ele que é o cara que veio lá do começo com a T'Pol. Então, ele tem toda a propriedade de escrever um home, entende? Com a T'Pol. O cara tá lá desenvolvendo a personagem há muito tempo, né? Então é isso, eu queria comentar um pouco sobre ele. Bom, produtor também, Enterprise ele escreve, mas também vira produtor. Então é uma carreira bem legal em Star Trek, o cara teve, fez muita coisa bacana, tá? Agora, vamos lá, sobre considerações finais. Enfim, eu já vou acabar me repetindo, né? Tudo que eu falei durante o podcast inteiro. Eu adoro esse episódio, já assisti várias vezes. Me lembro muito bem da primeira vez que eu vi, fiquei muito surpreso com a delicadeza que foi tratado... principalmente a questão do Archer, né, dos sentimentos dele, deixar o capitão fragilizado ali nos seus sentimentos. Muito bacana a questão da Hernandez com ele, as outras histórias, a xenofobia com o Phlox, o lance da T'Pol e o Trip, gosto de tudo. Mas o principal pra mim, o foco, é o Archer. Pra mim, eu acho que o Archer foi muito importante por conta do desvio todo que foi feito na Season 3. Então, esse é um episódio de Enterprise que pra mim é muito especial, eu tenho realmente um carinho muito grande por ele. Estamos fechando o podcast de hoje e, sendo assim, eu vou, em primeiro lugar, revelar qual é o próximo episódio que a gente vai cobrir aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre After Image, de Deep Space Nine. É isso aí, galera. Eu vou me despedir de vocês. Bom, em primeiro lugar, Roberta, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada pelo convite, sempre divertido. E live long and prosper. Bom, Ricardo, cara, valeu novamente. Um grande abraço e falou, cara. Até mais. Opa, obrigado e Jolantru. E eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e Kaplan!